é aqui. Energia. O novo Peugeot 208 vem com um novo motor THP de incríveis 173 cavalos. Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. Conquiste o sonho da casa própria. Chegou o Conquista Jardim Amaralina. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida e com parcelas a partir de R$ 499. Só R$ 499. E mais ITBI e registro grátis. Apartamento de 2 dormitórios com vaga e lazer completo. Eu, Márcio Garcia, indico. Vai lá. Rua Savério Quadrio, 620, quilômetro 19 da Raposo. Ou ligue 3781-4133. Realização e vendas Trisul e Direcional. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Dominiquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Dominiquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio... Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale, hein? Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora é com vocês, au, au. É com a gente, Estádio 97 ao vivo, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8. Extra, você merece extra economia. Jardim Amaralina, realize já a sua conquista. BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Tá no ar mais um Estádio 97. Boa tarde. E aí, galera, beleza? Ah, boa tarde. Opa! Boa tarde. Sexta-feira, garoto. Eita, que dia lindo. Olá. Chegou aí. O dia da semana que você mais gosta é sexta? Ah, adoro. Amo a sexta. Mas é o dia que você mais gosta? Sim. Qual que é a RG, sim, então? Recomendação aí. Olha, sexta chegou mais rápido. Agora que... nós temos pessoas que com boas... É o RG, é o Alê. São os caras que são manchetados como sexta-feira. É o conselho do RG e o decreto do Alê. Né? Porra! Qual que é a RG de hoje? Não, mas só pra dizer que a sexta chegou... Ah. Mas a semana passou mais rápido que suspeito na frente de polícia, né, cara? Sim. Sensacional. Rapidinho. Chega na segunda-feira, já começa a tomar a pílula do dia seguinte pra chegar logo já, a sexta. Já, que já tá acabando a semana. Então é uma coisa, hein, RG? Sim. Sexta-feira, depois das 5, já dá pra ouvir, sim, o som da mulherada batendo aquela gilete no azulejo. Então a gente já fica mais feliz, né? Por isso que o conselho... Por isso que o conselho de hoje, seu Bento, é o seguinte. Chega noitinha, é hora de abrir a lojinha e passar o leitor no código de barra, entendeu? Sensacional! Eu entendi. Tem nada pior, RG, do que quando você vai pagar a porra de uma conta, velho. O leitor ótico do celular não consegue ler o código de barra. Ah, não, mas raiva, o meu, nossa, o que eu tô falando, dá mano. Uma raiva. Ô, mano, o que eu tô falando, se falhar, ferrou, velho. É pior que esse aí, mano. Esse aí dá pra você pagar com a boca. É isso! É verdade, ué. Boa, aí, pô. Lá no interior nós paga assim, não tem conta, não. Lá ainda na base bico, do... né? Lá é no bico. Seu Bento não perdoa. Em conversa, né, seu Bento? Tem esse negócio aí lá. Muito falou, bem. Tá falado. Sexta-feira, todo mundo feliz, bacana demais. Sim! Né? Estádio 97, então, vai às manchetes. Bora. No oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8. Do Extra, você merece Extra Economia. Vamos às manchetes, seu Bento. Vamos lá. Opa! Diga! Oh, Corinthians! Ah, Coringão! Aqui tem um bando de louco! Já foi de boa! Aqui tem um bando de louco! Já foi de boa! isso aí. Que até o Bando de Louco vai Corinthians, mano. É nóis. Pode... Quem foi funkeado, é? É o Catra, agora, mano. Agora é nóis no funk, mano. Vamos que vamos, mano. Nós. Agradecer ao MC Livinho. Ah, amigo, não gostou. MC o quê? Livinho. Livinho? É, mas eu... Eu conheci o Pezinho, agora tá o Livinho também. Livinho. Ah, tem de tudo que você imagina. Ah, tem. Não, que ele é o 20 mesmo, aqui eu encontrei ele é o 20 nosso. Que é o Livinho, é? É. Ô, mano, mas vamos lá, amanhã é o Santo André, 21 horas lá em Itaquera. Jogo balada, mano, saindo de lá, tem uma pá de balada top lá. Na região. Tem a Pink Elefante Itaquera, tem uma pá de balada... Como é que é? Tem as baladas bam bam bam, mano. Tem a Pink Elefante Itaquera, mano. Onde fica ali? Não, é, ali atrás do shopping Itaquera. Ô, mano, cria. Itaquera. É. Cria um roteiro, mano. Porque o bagulho é louco, mano. O bagulho é louco, mano. Nossa, velho. É sensacional Itaquera. Essa aí. Tem o Bambu Itaquera, tem uma pá de balada top lá. Ó, vamos lá, é nóis. Seguinte, o Giovanni Augusto tá fora do jogo. Graças a Deus. Vai o Marquinhos Gabriel também, né? Assim, graças a Deus. Podia se lesionar também. E na esquerda. Não. Eu não falei morrer, eu falei lesionar. Marcial também sai. Entra o Moisés. Esse agora pode jogar. Sim. Então, possível escalação aqui. Deve ser o Cássio, o Fagner, o Balbuena. Pablo e Moisés. Mas Pablo, qual é a música? Gabriel, Felipe Bastos, Rodriguinho, Marlone, Marquinhos Gabriel e Jô. Sim. E hoje foi apresentado o Jadson. Não, que Jadson? Jadson. Não. Jadson. Jadson. Não, Jadson não. O Magic Jadson. Ei! O Magic Jadson tá de volta, velho. O Magic Jadson tá de volta pra arrepiar geral aí, velho. Cuidado. O bagulho é louco, mano. Ficou bravo, hein? Com o Joaquim Grave, que tá meio gordinho. Então, mas o Magic. Então, ele até comentou na entrevista lá. Uma pochete lá. Parece um B minúsculo. Não parece. Não parece não. É a maldade da imprensa. Porque o bagulho é o seguinte, Bento. O Joaquim, inclusive, faz uma semana que ele esteve conosco lá na Fox e ele comentou lá a respeito dessa situação. Eu tinha perguntado pra ele qual que era a condição física do Jadson. Ele falou, olha, o Jadson voltou um pouco acima do peso. Eu ainda faço um adendo ali. Eu falei, ele tá inchadinho? Aí o Joaquim continua, ele fala, ele tá um pouquinho acima do peso. Beija a pergunta, fala, mas quanto assim? Ele falou, não sei, no olhômetro assim, uns 3, 4 quilos acima. Aí o Jadson até inclusive hoje falou, foi uma declaração infeliz, mas a imprensa potencializou isso daí pro outro lado. Eu não acho que tenha sido uma declaração infeliz, porque uma coisa é você ouvir o que foi dito, outra coisa é você ler o que é escrito ali. Porque quando ele disse a respeito disso, não foi com ar de crítica com relação ao Jadson. Inclusive, no decorrer da explanação dele, ele fala, é natural que um jogador que está desde novembro sem atuar, que ele volte acima do peso. Falou, mas é um atleta, ele tem aquela memória muscular. Um atleta consegue aí recuperar a forma ideal dentro de um mês, 40 dias, o cara já está apto. E a imprensa colocou aí, porque todo mundo hoje em dia gosta de criar polêmica onde não existe. Aí a imprensa começa a colocar notícias em sites assim. Médico do Corinthians diz que Jadson está gordo. Não, Jadson está 5 quilos acima do peso, afirma médico do Corinthians. Aí o cara que é preguiçoso, o cara que só gosta de ler manchete, ele não vai se preocupar em ler a notícia e tentar entender o que aconteceu e qual foi o contexto utilizado na frase. O Joaquim não falou nada demais, cara. Inclusive potencializaram, aí eu acho que o Jadson ele tem razão em ficar meio pé. Porque muitas vezes aí a mídia gosta de querer deturpar o que é dito com frases pinçadas, cara. Quando você vai pegar uma frase, eu acho que o ideal é você... Tudo bem, você pode ter a sua interpretação da frase, mas você não pode tornar a sua interpretação uma realidade. É. Tem que colocar o texto completo, dando inclusive o contexto que foi utilizado a frase. Exatamente. Entendeu, Domingo? Não fica ruim. E você quer saber, mano, ele tá treinando aí o quê? 3 dias, mais ou menos? Ele já tá mais magro que o Jô Soares. É nada, o Jadson vai deitar, velho. Tá com mais gordura que coxinha de rodoviária, você é louco. O Jadson aí, ele não tem uma previsão ainda pra estreia. Mas eu também acho, Bento, que não é importante agora estipular um prazo, é pra tentar queimar etapas. Porque o jogador que tá parado aí há 3 meses e um pouco... Ele tem que queimar gordura, não é etapa. Não, mas aí que tá, o Ale. A situação do Jadson, eu acho que o que mais preocupa não é perder esses 3 quilos ou 4 quilos que ele possa ter aumentado. É você fazer um trabalho adequado com relação à parte muscular. Porque quando você pega um jogador desse que tá 3 meses sem atuar... E tenta encurtar esse período aí de recuperação muscular e você põe o cara pra jogar, a tendência é que ele force uma musculatura que não tá 100% adequada. E aí estoura, né? E aí estoura o maluco. Aí é lesão aí pra ficar 6 meses parado. Agora... Então é melhor você perder aí 15 dias a mais, 20 dias a mais dentro de um processo, do que você perder o jogador por 6 meses. Você garante ele inteiro a temporada toda. Uma coisa que eu acho que dá pra discutir é o seguinte, como ele parou de jogar lá em outubro, né, tá parado desde novembro, se de repente ele já não podia, ele sabia que ele ia continuar sendo jogador profissional de futebol. Então, se de repente ele não poderia ter dado uma antecipada nesse trabalho físico, sem caracterizar as férias dele, né, mas como é muito tempo inativo, pô, pega aí umas 2 semanas. Pega um personal, um mêsinho, dá um trotezinho ladrão. Sabe o trotezinho ladrão? Então, mas ele falou que ele tava fazendo. Trotezinho ladrão. Não, o trotezinho que você vai aqui no miguezinho, que você rouba de você mesmo. Sim, ou um trote paquera. Trote paquera, você vai. Vai no migué, mas você vai buscando um contato visual. Mas vai com a bombolinha assim. Vai pra meter a boleiragem. Isso aí a boleiragem é característica. Ah, é? Mas ele podia ter dado, você não acha, mano, que ele podia ter dado um trotezinho? Ele próprio disse que ele não deixou a parte física de lado. Até inclusive ele, quando foi perguntado a respeito disso, a resposta dele foi essa. Ele pegou e falou: não é que eu deixei de treinar. Eu tava treinando, falou, só que a atividade quando você tá com um grupo profissional que você tá ali trabalhando no dia a dia é muito mais intensa do que a preparação que você tem e achando que tá bom. E isso tá na cara, porque todo jogador quando volta desse período de recesso aí de férias, o cara vem aí realmente acima do peso, porque o jogador aí é esse momento que ele usa aí pra tomar aquela caninha, cara toma aí aquela cajibrina, o cara, sei lá, passa 3 dias aí embaixo de um coqueiro lá numa praia deserta, então é natural que esse tipo de coisa aconteça, eu não tô preocupado com relação a isso não. Mas eu acho que a diretoria do Corinthians aí, com relação à contratação do Jadson, mandou bem. E o Potker? Você viu a entrevista do Potker? Então, cara, porra, inclusive ele até chorou hoje. Deu dó chorou do cara, mano. Deu dó porque naquela hora que ele tava chorando aí, apesar de ele tava falando da família, mas tá na cara que ele não tava pensando na família. Ele tava pensando na camisa 9 do Corinthians, cara. Lógico que é. Ele falou que vocês iam pagar uma merreca pra ele. Não é isso não. Lógico que não. Vocês iam pagar uma merreca. Conta a verdade aí, cara. Família porra nenhuma. Ele falou que era uma merreca. Ele tava pensando que era uma merreca, velho. Avisa o menino que aqui não é até ver que ele fica enrolando os caras lá, não, hein? Os caras avisa o menino. Não rola nada, hein, Gil? Fala real, os caras ficam quietos. Avisa o menino. Mano, ele tava pensando certeza. Ele começou a falar da família, que ele é o arrimo da família dele. Mas ali no subconsciente, Sombra, tava pensando na nova do Corinthians que tá vaga, mano. Só se tiver algum primo preso. Você é louco, que primo preso. Pô, mas você ia pagar uma merreca pra ele, mano. Ia pagar a merreca pro cara lá, ele falou. Ele podia jogar, Motinha, por um salário mínimo. O status que ele ia ter no Corinthians, velho. Vive de status. Jogador do Corinthians, Sombra, ele não paga condomínio. Jogador do Corinthians não paga gasolina. Velho, jogar no Corinthians, velho, você tem dinheiro. Ó, ganha dinheiro no Corinthians. Chama o próximo, seu Bento. Sombra, na boa, peraí, antes do Santos. RG, jogar no Corinthians é diferente, velho. O cara não precisa ter salário, Sombra. O cara não gasta com nada. Você já tem jogador aí do Corinthians precisando de doação. Não, mas o ex-jogador. Tem que jogar em Masters por 200 gols. Não, mas peraí. Aí é o ex-jogador. Eu tô falando do jogador que tá no elenco atual. O jogador que tá no elenco atual, Sombra, o dinheiro que ele ganha, ele tem que guardar pra fazer o pé de meia. Enquanto ele estiver vestindo a camisa do Corinthians, ele não paga nem pastel na feira. Capa do Batman, né, velho? O cara chega lá, Cássio, você por aqui. Ô, Cássio, que carro que você quer? Escolhe o carro aí. Tá bom. Lógico que é, mano. Mano, os caras estão querendo te poupar, Santos. Santos, tá bom. Que figura esse mano. Mano, você é comerciante. Você vai cobrar do Tite. E aí, seu Bento? Opa. Louco. RG. São muito antes. Diga lá, seu Bento. Ó, o Vanderlei teve uma dores na mão, né? Dores na mão. Na mão esquerda. E foi 5-1? Ei! Não! É muito X-vídeo, né? X-vídeo. Deu uma batidinha na mão. Batidinha no quê? Onde? Quando? Aí tem que perguntar pra ele, mano. Não precisa escancarar, não. Foi no treino, RG, no treino de hoje à tarde. Eu sei. Ele vai fazer o raio-x agora. Ele bateu a mão, aí já saiu do treino, já foi fazer um... Vladimir. Foi fazer o raio-x. Tiraram o xerox da mão dele na banca de jornal do lado do CT do Santos. Você acha que em Santos tem raio-x, mano? A estrutura lá, RG. Lá tem, viu? Não, ele sabe, ele já foi lá. Ele foi. É verdade, RG. Ele sabe. O hotel é legal lá, mano. Mas o RB domingo, 11 horas da manhã no Pacaembu. É isso aí. Deve jogar o Vladimir, caso não tenha condições. O Vladimir ou o João Paulo? Vladimir. Vladimir? Vladimir. Então tá bom. Vamos de Vladimir. Vai do Vlad 500. Não vale de 500. Vladimir. Vladimir. Né? E vamos lá, né? É tranquilo, né, RG? Sossegado, tranquilo, absoluto. Boa. E o substituto do... Quem? Dudu pá! Dudu é o Verdão, Dudu é Verdão. Dudu pá! Do Renatinho, pô. Ordinária. Donizete. Ele definiu o Donizete, né? Ele tava em dúvida entre o Citadini e o Donizete. Não, Donizete. Então tá bom, é isso aí. Bora pro pau. Donizete é o volante jagunço, mata, mas é pros outros. Ah, entendi. Aliás, é jogador indicado pelo técnico, você acha que nessa hora ele é por quem? Tem isso aí. Descoberto por ele na Ferroviária. É verdade. É verdade. Não é não? Sim. Os dois são de Araraquara e os dois têm o mesmo empresário, o Dorival e o Sério? Donizete. É. Não, mas não quer dizer nada. Não. Claro que não. E aí, tudo isso aí bem, tem, né, cara? Né? Até que se prove o contrário, tá tudo certo. Lógico. Tudo tranquilo. Estádio 97, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, quem liga aqui e falar: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vem um kit exclusivo do desodorante Extreme. São paulinos que ligarem e falarem: eu quero ir na torcida Estádio 97, ganham direito de ir na torcida Estádio 97 nesse domingo, no camarote único, hein? Primeiro jogo do mito como técnico do tricolor no Morumbi. Hein? O Prato se apresentando, vai ser muito legal, né? Vai ser legal, hein? É, agora Estádio 97. Daqui a pouco a gente continua com as manchetes, porque agora nós vamos falar de Fricou, narigudo. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala: meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz: acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Fricô, Estádio 97, aqui na Energia. Também no oficial. Ah, vamos falar agora desse empreendimento aí, ô mano, do Conquista? Opa! Hã? Vamos lá, Sombra, lógico. Por favor. Opa! Então vou passar uma super dica pra vocês. Vocês querem? Quero. Ó, lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping, cara. Ó, ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo pra vocês, hein? Já viu as parcelas, cara? Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso. As parcelas RG, a partir de R$ 499. Vou repetir pra galera acreditar mesmo, hein? Parcelas a partir de R$ 499, rapaziada. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel, parceiro. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde e um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz, meu irmão. São apartamentos de 2 dormitórios e uma vaga, tá bom? E olha a super dica, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada e TBI e registro grátis também, além da possibilidade de usar o seu FGTS. Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá bom? Na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo. Liga agora mesmo, cara. 3781-4133. 3781-4133. Ou acesse conquistamaralina.com.br. Palmeiras, minha vida é você. Mundial, hein, mano? Ah, é nóis. Fala do Verdão. Fala do time que dá nó até nos times da China. E fala aí, seu Verdão. É o seguinte. É, dá nó nos caras dos da China. É nóis, filho. Fala de nós aí. Tomou mesmo dos caras. Na hora que a China ia vir, foi lá e pá. E piscou. Olha, amanhã, 6h35. É. Sim. É, amanhã, 6h35, a torcida do Parmeira vai colar lá no aeroporto para recepcionar o Borja. Certo. Estão se movimentando aí, comandaram pelo. Até um amigo meu lá, o Guilherme Mamone, que tá comandando aí. Mamone. Aquele negócio que come de manhã. É, exatamente. No café. Amanhã, 6h35, estarão lá pela manhã recebendo o Borja. Mamona no café? Nossa. Mamone. Você come mamona no café? Alfalfa, você come de manhã. Como Ô, Domênico. Sim. Sem pistas. Mamone, mamamba. Sem pistas do time de domingo ainda. Acho que deve ser o mesmo aí da estreia. O Guerra tá liberado. Você sabe o... Ituano, domingo, viu? Ituano, né? É. Eu tava analisando o time do Palmeiras aqui. Até mandei no grupo aqui, né? Tentando pegar aqui, eu não tô achando. Pega aí. O elenco, você tá falando? O elenco. Nossa. E tem uma questão que a gente já estava começando a conversar e ontem com a confirmação da contratação do Borja. É. Você pegar o coletivo, fazer um coleta. Aqui, ó. Ah, colete contra sem colete, né? Colete, é isso que eu fiz aqui, ó. Ah. Quer ver? Tirar óculos que eu agora tô enxergando de perto sem óculos. É impressionante quem melhorou. Fica de fora do coletivo. Sei lá se melhorou. Olha aqui, ó. Provável time titular com todo mundo à disposição, que é aquele famoso 4-1-4-1. Deve ser Fernando Prass no gol, né? Jean no lateral direita, Zé Roberto na esquerda, Mina e Vitor Hugo. Sim. Aí no meio você vem com Felipe Melo, Tietê Moisés, e aí você põe Dudu de um lado, Guerra do outro e Borja no meio centralizado. Esse é o time. Se você jogar um time reserva sem todos esses titulares, você tem aqui, ó, Jailson no gol, Fabiano de um lado, Egídio do outro, Edu Dracena, Antônio Carlos ou o Thiago, que Thiago é o menino Martins. Que já estava lá, o Thiago Martins. Aí você põe lá no meio Thiago Santos, Arouca, Rafael Veiga e Roger Guedes, Michel Bastos e o William Bigode. Ou Barrios. Tem dois times aí bom. Não, Domênico. Essa é a parte boa, né, mano? Mas diga, pra administrar, você vai ter fora do... Vai fazer o colete. Colete contra sem colete. Aí fica os caras de fora que faz aquele treino à parte, aquele Mingana que eu gosto. Aí você vai, pode ter Keno, Rafael Marques. Ah, que esses não entraram. Não entra no coleta. Não entendi. Entra nem no time de baixo. Dá pra entrar, mas não dá. Então, aí Keno, Rafael Marques, Vitinho, Johan. Vitinho é da base, né? Eventualmente o Eric, o Barrios. Pô, você tem mais um time. Então, mas tem alguns que vão ser emprestados. Então, né? Essa é a ideia. Alexandro também. Também, né? Então, o Alexandre pode entrar eventualmente num jogo ou no outro. Então, acho só que é maravilhoso, elenco muito forte. São três times. Desde 99 que o Palmeiras não tinha um elenco tão forte. Exatamente. Agora... Ou seria melhor que aquele de 2000, que tinha o Pena, etc. Mas esse é melhor. Não, acho que, esse é melhor, né? Tem muita opção. Acho que é melhor, né? Bem melhor. Mas é... qual foi aquele lá que perdeu pro Boca? Não, aí eu acho... Foi 2001. 2001, né? É, não vou lembrar. Que era meio saindo a Parmalat, não era? É, já tava. Mas tinha o Júnior, o Pena. Tinha o. A zaga tinha o Argel. Argel Fux. Ô, Domênico. Mas essa é a parte boa que o Dodô falou. Você tem quase que um titular pra. E aí vem aquele receio, dois titulares, viu? Meu receio é o treinador, né? Então, porque ele pegou um time muito forte na mão, campeão brasileiro. Campeão brasileiro tá reforçado de Felipe Melo. Só perdeu um jogador. Guerra, de Borja, pegou um esquadrão. É. E aí ele vai ter que administrar, inclusive, esses caras que ficam fora do coletivo, né? Então ele vai ter um trabalho ali. Você, Ale, tem experiência dentro do futebol, né? É complexo mesmo? É. Você sabe que tem muito clube aí de uma boa estrutura, que eles fazem o seguinte, eles padronizam a conversa, inclusive do copeiro, do mordomo, de todo mundo que está envolvido no departamento de futebol, todo mundo tem que falar a mesma coisa pro jogador. Então o jogador vai ali no roupeiro. Chega ali, Chiquinho, não sei o quê. É, pô, acho que dancei. Aí o Chiquinho fala, não, você tá no Palmeiras, você é fera, você tem que, pô, você vai conquistar o seu espaço. Aí ele vai na Copa lá, vai no garçom, no cozinheiro. Aí o cara tem que falar também. Fala a mesma coisa. Então o cara padroniza essa resenha para que o cara consiga ficar motivado, afim... Que não fique insatisfeito de biquinho. Que é natural, eu costumo falar que assim, pro jogador, treinador bom é aquele que te põe pra jogar. Aí vai ter cara bom que não vai ser titular e vai ter cara bom que não vai nem trocar de roupa, que não vai nem ficar... Tem nego que não vai nem pro estádio. Pro estádio, não vai ser relacionado. Não vai nem tirar selfie, né? Exatamente. Então, você tem que ganhar esses caras pra você continuar com uma atmosfera de trabalho saudável. Não dá, né? Problema no elenco. É. Agora, não sei, deixa eu te questionar até pela sua experiência dentro do assunto. Nossa, começou a chover bem agora, hein? Que é bom, aqui na Paulista chuva. Tá chovendo, mas por enquanto tranquilo. Vários só uma chuva tá normal. Lagado, aí. É bom porque lava essa imunidade aqui. Tem treinador, como era o Osório, que ele falava assim, não, eu vou fazer um rodízio pra todo mundo ficar feliz. É o treinador churrascaria, adepto ao rodízio. Em tese parece que sim, isso é bom porque todo mundo fica feliz. Mas e a questão entrosamento? Como que fica nesse caso? Porque... não fica, geralmente assim, muda muito, né? Você é a favor de, por exemplo, numa situação dessa, onde tem muito jogador de nível semelhante, fazer esse tal do rodízio, ou você é contra? Ah, eu não brigo com a ciência, eu não brigo. Então, departamento de fisiologia, departamento físico e médico do clube, eu acho que pra mim ele é soberano. Só que eu gosto de repetir formação e dos jogos mais importantes, você determina ali uma meta pro seu time de classificar em primeiro, de jogar Libertadores, eu gosto de que você mantenha uma base nesses jogos mais importantes. Sim. Aí, eventualmente, num jogo que não vale tanto, você dá uma rodada no seu elenco, mas eu gosto de... Pra jogar contra o Ituano, manda os caras, né? É, tipo assim. Mas aí o jogador fica puto também. O cara quer jogar o filé mignon. O cara fala, vai me colocar pra roer esse osso? É a mesma coisa, tá passando lá picanha, maminha, bife Kobe, aí todo mundo que tá na tua frente pede, come, na hora que chega a tua vez, você não come. Não aí é a hora que chega a linguiça queimada, velho. Mas uma sem gostosinho. Você é louco? A hora que chega a linguiça queimada, fala, come aí. Você é louco, mostrar valor porra nenhuma. Mas pra você comer o filé, você tem que roer o osso. Não é assim não. Jogador não pensa assim não. Quantas Regina Casé com uma Bruna Marquezine? Que isso? Jogador é tudo mascarado. Ninguém chega direto. Não. Pergunta lá pro Barrios se ele tá satisfeito com a contratação do Borja lá. Vai lá perguntar se ele quer jogar contra o Ituano. Mas todos tiveram a chance de sair. Sandro, Caio Marques. Eles quiseram ficar no Palmeiras. Quiseram ficar. Assim. Mas eu fico pensando num cara como o Johan, por exemplo. Quem? O Johan. Não, esse tem que agradecer por estar vivo. Esse tem que dar agradecer. Não, agradecer o Johan não. Esse tem que agradecer porque tá no Palmeiras, recebendo bem. O Johan porque ele foi contratado. O Johan foi contratado já com essa expectativa de ficar no banco ali maturando como se fosse uma picanha descansando pro churrasco. Sei. Pra depois você colocar o cara. Você tava a ser chefe hoje, hein? Hoje eu tô, né? Mas o negócio é o seguinte, Ale. Tem dois jogadores aí que poderiam estar vestindo camisa de titular em qualquer clube brasileiro. Quem? Um é o Rafael Veiga, que sim, inclusive nas partidas que ele fez com o Palmeiras ele foi muito bem. Uhum. E o outro é o Keno. Keno. Porque jogou muito também do lado do Grafite, aquele time sambado do Santa Cruz lá, os caras conseguiram fazer chover. Fez mais gol que São Paulo. Pois é, pra você ter uma ideia. Então, são dois jogadores aí que teriam a chance de atuar em qualquer outro clube e não vão jogar. Mas, ô Domênico, deixa eu passar uma informação aqui pra torcida do Porco aí. Fala aí, mano. É, tem um amigo meu, Murilão, aí que... Ele grande aquele, Murilão. Ele trampa no Gru Airport. Olha, o Gru. Legal. O Gru Airport. O Gru. Legal. O Gru não é o filme lá? Não. É o Gru. É Gru. É o malvado favorito. É o presidente do Palmeiras. O Rogério Ceni também. Igual. O Gru Airport é conhecido como o Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele fica com aquelas baquetinhas luminosas lá, manobrando avião, tá ligado? Manobrista de avião. É, bandeirinha de avião. Você vai entregar o cara mesmo, mano? Olha, ele falou aqui, ó, Domenico Gatto, que o aeroporto de Guarulhos aí informa que o desembarque do jogador Borja, recém-contratado pelo Palmeiras, não será feito pelo saguão de passageiros. Foi elaborada uma operação especial em conjunto com os órgãos de segurança do aeroporto para que o jogador saia pelo portão Lago, próximo daquele hotel que tem ali do lado. Sim. No local, é possível visualizar a saída do veículo sem contato próximo com o atleta. É pra torcida não invadir os terminais. Isso é um grande erro. O que é um grande erro. Porque, ó, Sombra, na boa, a chegada dele tá prevista pra 6:30 da manhã de amanhã. Sim. Sabadão, dia 11 de fevereiro. Na boa, esse horário, cara, ninguém tá indo viajar a trabalho. E ninguém tá indo viajar, seu louco. É um horário específico pra você invadir o aeroporto. Você tá louco? Oh, é um horário específico pra que você possa invadir o aeroporto. Deixa os caras aí lá. Imagina. Legal demais, mano. Imagina. Parabéns. Ó, isso daí você dá uma brochada no cara. Porque não teria nada mais legal do que deixa o cara ir lá. Agora, mano. Deixa os caras fazer a festa com o cara, mano. Agora deixa os caras ir fazer festa, né? Parabéns ao pessoal do aeroporto. Eu não tô pedindo pra invadir a área do free shop. Parabéns mesmo. Gente lá. Assim como em outras apresentações. atrapalha quem tá desembarcando. Lógico, e quem tá embarcando. Chega mais cedo, velho. Tô passando informação que o cara chega às 6h30. Se seu voo é às 6h30, chega às 5h30. Abre o estádio, vai todo mundo lá pro estádio e leva o cara lá no estádio, pô. Eu não tô pregando aqui a algazarra e a zona. Eu não tô falando pro torcedor invadir a área do free shop. Imagina. Não é pra invadir a área do free shop. Mas, por exemplo, recepcionar o jogador que tá chegando, eu acho legal. Parabéns. Ale, eu acho legal. Mano. Missão do técnico do Palmeiras. Eu acho que não pode deixar esse time virar o gato de Borras, entendeu? Gato de Borras. Senão vira um conto de fada, né? Não pode. Bom, só pra entender o que o Mano falou, porque senão fica, sabe, aquele dito pelo não dito, não é? Sim, sim. Então vai ter open bar lá no free shop, é isso? No aeroporto? Não vai, poderia. Isso é legal, velho. É louco, mano. Eu acho mais style. É legal, tô se viajar, você tá louco, atrapalha. Você é mais cedo em casa, velho. Mas o cara não tá sabendo que vai acontecer um evento desse, velho. Mas peraí, qual que é o problema do cara ir viajar? Ele vai passar no meio dos torcedores, qual o problema? Para, tudo ali parado naquela parte de baixo. Gente, deixa o Mano, terminal de desembarque é uma coisa, terminal de embarque é outra. Pois é, o desembarque é feito lá embaixo. Quem vai embarcar lá em cima, então não atrapalha nada. É diferente. Atrapalha sim, porque faz tumulto lá dentro. Mas o problema é o tumulto que faz justamente pra quem está desembarcando. Lógico, pô. Ah, mas tá desembarcando, não tem problema, porque você não tem horário, velho. Ó, quem vai ter horário? Sábado, 6h30 da manhã, Domingo. Seu Beto, Mano, tem razão. Vocês estão censurando. O Mano não tem razão porra nenhuma. Pode ter razão, cara. Tá louco. 7 horas, o cara que enche o Mano. Um cara que prega, bicho. O cara que prega. Prega o quê? A Olimpíada. Ah, Super Olimpíada. Você tá patenteada já a marca. Valendo doping total. Mas peraí. Eu sou a favor disso pra acabar com a hipocrisia no esporte. Seria muito mais justo e legal. Porque hoje, qual que é o mecanismo? Não, mas é verdade, isso daqui é bom pra que as pessoas que estejam no carro agora reflitam. Vai. Antes de vocês começarem a me apedrejar por serem adeptas do politicamente correto, ouçam. Domênico Gato, hoje o principal desafio do atleta é tomar alguma substância que potencialize seu rendimento, mas que não seja detectado no exame antidoping. Certo. Ou seja, isso daí já demonstra que o cara tá levando vantagem de alguma forma. Meu Deus. Porque se eu tenho uma substância anabólica no meu corpo, que tá me potencializando. Não, não tem. Nesse corpo não tem. Quase nada. Aí tem mais bomba que a faixa de gás. Nasceu assim, velho. Aqui é colostro, irmão. Foi colostro até os 18. Então o negócio é o seguinte, Domênico. Se você hoje toma uma substância que ainda não tá numa lista da UADA, tá certo? Que é aquela lista que detecta o exame antidoping. Eu tô tomando essa substância e você não tá tomando, eu tô levando vantagem em cima de você. A partir do momento que você descriminaliza o doping, o esporte fica muito mais interessante, porque aí o Phelps ia ser mais um, não ia ser um mito. Ele ia ser mais um no esporte. Por que ia ser mais um? Porque todo mundo ia estar aditivado. Ia ser quebra de recorde em cima de quebra de recorde. Só de um rinoceronte. Não pode. Da hora. O esporte ia ficar mais justo. Se isso não for bomba, é que quando ele nasceu, a mãe dele levava ele e o menino todo dia no zoológico e punha na teta lá do Paquito, eu tô em off. Eu tô em off e tô com 8% de gordura no corpo, velho. Em off, velho. É. Tô trincado, tá, Paquito. Não, você tá. Isso é mesmo. Não, mas tô em off, velho. Aliás, o Domênico chegou hoje e falou assim: nossa, você viu como ele tá musculoso? Eu falei isso? Porra, velhinho, você viu como ele tá. Falou tá do seco. Tanquinho. Eu não falaria falou, isso. Falou do tanquinho. E um homem, homem sem barriga é um homem sem história. Mas pura verdade. Claro, pô. Essa é a realidade. Não é feliz. Não é feliz. Imagina, você implantou isso aí. Isso aí implantou. O trincadinho lá não é igual, não. Não corre, não nada. Correr depois que inventaram o motor e a roda, eu vou correr pra quê? Não tem a barriguinha, não tem a gangorra do amor. Enjoa. Enjoa com tudo, né? Enjoa. Ele anda de carro, ele enjoa. Enjoa. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Pagamos uma grana pro Capra, hein? Nem vou falar os valores, vai assustar aqui até a contratação do Oscar. contratação do prato, os valores. Ah, meu Deus! Bom, enfim, fez vídeo hoje. É, chegou com a camisa, é nóis. 5 aninhos de contrato. Era o jogador mais desejado do Brasil. É, do Brasil, estava no Brasil, sim. Do Brasil, era dentro do Brasil, verdade. Eu acho o Rafael Sobis mais bonito. É disso que você está falando? Não, estou falando que chamava tecnicamente a atenção. Ah, tá, não, porque mais desejado. O Sobis, você acha que ficou mais bonito? Ah, tá bonito. É. Alexandre, não escorrega, Alexandre. Mas tecnicamente, acho que você tem razão, hein? Prato não, era o jogador mais comentado, né? Como objeto de compra aqui dentro. Era o mais cobiçado, né? Era. E quase 36 mil ingressos vendidos para domingo. Estreia do Rogério Ceni no Morumbi. Certo. Apresentação do prato. Apresentação do prato, olha só. Vários... E Jusilei pode também, hoje fez exames. Fez exames hoje. Há quem diga que os documentos já chegaram. E sim, que deve... assina amanhã e pode se apresentar. Deu uma cara melhor ali. O Rogério Ceni respira um pouco mais aliviado. Pra caramba, velho. Pra caramba. Vai dormir mais tranquilo. Muda agora, tudo, né, velho? Muda outro Paraná. Para... Outro que? Outro que? Panorama. Paronama. Panorama. Nossa senhora. Outro panorama. Panorama, é isso que eu ia falar. Que engasguei, velho. Panorama. É isso aí, Sr. Brian. Mas é outra coisa, né? Agora São Paulo subiu, velho. Agora sim vale a pena. Ó, fala sério, velho. Vai ficar um timão, hein? Tô nervoso. Timão é o outro, né? Não, Timão é o Corinthians, o paga-pau. Ah, lá, quer ser nós. É uma palavra. Quer ser nós, quer dizer que é um time bom, né? Fala lá, Domênico, quer ser nós, velho. Quer ser vocês, se fecha, mano. Vai lá pagar pro poste. Se fecha, mano. O que você achou daquela manchete aí? Que porra de declaração essa do Maicon aí? Ele falou que ele quer ser o homem do Rogério, dentro e fora de campo. Ah, para, tá na manchete? Tá no UOL, velho. Você que interpreta... Tava no UOL, eu vi. Interpreta não, tá aqui, pô. Eu também vi. É o homem de confiança. Você nunca falou do time tem um homem de confiança? Eu não quero ser o homem de confiança de alguém. Não, Tite? Não. Não, o Ralf não era? Agora, não. A questão é, você acha que quando o jornalista... Ale, você acha que quando o jornalista escreve a matéria, você acha que em algum momento ele falou assim... Porque ela tem fundamento, ok? Ela tem, né? Fala assim, ó, é o homem do cara dentro e fora de campo, beleza. É o cara que comanda o vestiário. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas você acha que o jornalista não vai falar assim, assim fica mais engraçado? Lógico, lógico. Vou meter um tempero. Vou meter um tempero aí na história. Vai dar mais views. Ele não vai perder essa brecha. Se tivesse você nem tinha visto a matéria, eu tô. Até porque tem uma coisa também que a gente sempre fala, né? Tem torcedor que é fanático, não tem? Que é doente pelo time, que é fanático? Tem. Tem médico que não é fanático pelo seu time. E tem torcedor. Piloto de avião. E tem jornalista que também é fanático pelo time. Se ele puder zoar. E que é jornalista e que é rival. Torcedor do time rival. Não tem de tudo, né? Pô, e só pra lembrar, o São Paulo ontem passou pelo motoclube, né? Das recenas. Nossa, que joguinho, hein, meu? Ué, mas o São Paulo administrou, pé. Ah, mas... Ué, a impressão que dava. Mas o Corinthians também jogou mal, Mota. Então... Mas o jogo do São Paulo acho que foi ainda pior, porque o São Paulo marcou um gol no começo do jogo e aí depois o jogo acabou. Aí começaram a andar em campo, velho. É verdade. O São Paulo tá meio com a língua de fora? O São Paulo jogou mal. Tá ferrada a parte física. O campo pesado, eu achei. O São Paulo jogou mal. É, mas a questão é a seguinte. Mesmo jogando mal, poderia ter sido 4-0, né? Porque o Neilton perdeu duas. No mesmo lance ele perdeu duas. Grande Neilton. O Neilton perdeu duas grandes chances de gol. O Gilberto perdeu um gol feito. Apesar dele ter feito um gol bonito, né? Gol de atacante. É, de qualidade, ele fez um... E perdeu um gol de atacante de ruindade, né? E mas... o Cícero também perdeu, acho que... Vocês acham que foi até mérito aí pro... Foi até um mérito, certo mérito do goleiro. Agora... Mas o Denis não teve trabalho. O Denis não teve seu trabalho. Só ainda bem, né? Mas passou, vai. Passou. Não dá pra dizer nada também. É importante. Não dá pra dizer, teve evolução tática, evolução... Não, teve evolução... E se dane, que vale que passou. Agora, primeira vitória do Rogério Ceni. Hã? Primeira vitória. Teve um título antes de uma vitória. Mas foi com empate, né? A primeira vitória é vitória mesmo. Vitória. É. Mas foi o mais importante. Agora... E o Rogério, depois da entrevista, enfim, desculpa falar, ele falou o seguinte, que vai fazer um rodízio, estava falando de rodízio, e ele falou que ele tem 22 jogadores ali, e até perguntaram para ele, quem vai voltar a jogar? Porque o Sidão não vai jogar, né? O Wesley vai operar, né? Inclusive o Wesley vai operar. Bom. É, vai ficar um mês e meio fora. Bom, né? Porque parada ele já tá faz uns 2 anos, né? É bom que ele opera e se cura, dá espaço, né? Lógico. Né? E o Luiz Araújo volta. Então o Rogério Ceni falou assim, perguntaram qual é o time que vai jogar contra a Ponte. Então ele falou, olha, eu tenho 22 jogadores e todos já sabem o seguinte, não tem time fixo. Então quem tiver melhor momento vai entrar. E eu tenho que trabalhar com o que acontece, né? Tem jogador que tá cansado, não aguenta correr. É meritocracia. No começo do campeonato, nem todo mundo tá com a forma física perfeita, né? Agora, então, ele vai trabalhar muito esse negócio de rodízio. Alexandre. Sim. Alexandre. É, olá, meu nome é Ali. Hoje tem decreto. Às sete da noite, hora do decreto no estádio 97. Mas caíram algumas... existe isso. Quando fala assim, vamos trazer um grande jogador, acho que no ano passado, tava falando assim, o Prato. Surgiu um buchicho. O São Paulo vai trazer o Prato. Sim. No ano passado. Sim. Aí a gente discutindo aqui e no debate do momento, fala assim, mas imagina, você acha que o São Paulo vai levar o Prato? Né? Alguns falando assim, não vai nem jogar Libertadores, como que vai levar o Prato? O Prato quer jogar Libertadores. Imagina, o São Paulo tem dinheiro, vai chegar a China e vai levar. O Palmeiras vai levar porque tem mais dinheiro. Caíram alguns mitos aí, caíram algumas lendas, né? Sim. Que são sempre coisas que... mas você acha que o cara vai topar isso numa situação que não é tão favorável? Tá aí o Prato pra comprovar que acontece, às vezes, esse tipo de situação. É, porque ele tá indo pra um grande clube, né, do futebol brasileiro, que é o São Paulo. Sim, mas não tá na Libertadores. Tá. Mas por que não vai pra Libertadores, né? Mas tá querendo insinuar agora pra dona Leila postar a foto com o Prato, é isso? Ela postou, né? Olha, nem lembrei disso. Mas ela postou. Mano, tô falando assim, mas tudo bem, que seja. Ela postou com o Prato, ok. Mas aí valeu. Os bastidores dizem que foi exatamente isso. Uma das coisas que o Atlético não queria negociar com o Palmeiras... É exatamente porque o Palmeiras está na Libertadores. Ia fortalecer. E sobre a China, o Prato não quer. Não queria ir para a China. Aí você vê. O Prato não quis a China. O Borja não quis a China. Aí você fala, tá vendo? Nem todo atleta. Vai para a China. Vai para a China. Sim. Isso aí, e olha que lá é um caminhão de dinheiro, hein? E o Prato é um jogador de 28 anos. Não sei, ele já talvez tenha a independência dele, mas se ele fosse pra China, possivelmente. Ele vem pro São Paulo ganhando um pouco acima do teto, que o teto de São Paulo diz é 400, vem ganhando 500. E o São Paulo. Salário honesto, que é maravilhoso. Que convenhamos. Pelo 9 de uma seleção Brasil, argentina. É uma puta grana. Agora, o Alê, é o que dizem, não sei se o Alê, o Mano tem informação, São Paulo comprou 50% dos direitos econômicos. Né? Isso. 50%. Pagou 20 e poucos milhões. Era mais uma coisa também, falava assim, isso foi semana passada. Nossa, você acha que o Galo vai vender só 50? Não. Vendeu os outros 50. Mas os outros 50 deve ter alguma coisa vinculada aí, alguma condição, né? Sombrar. Deve ter alguma coisa condicionando aí. Mas é mais difícil do Prato depois sair do São Paulo. Não é difícil não. Vocês acham, não? Inclusive a situação, Sombrar, eu não consegui checar ainda com 100% de certeza ali. O repórter passou pra gente ali, meio que em cima da hora, correndo, no término do nosso programa, na hora do almoço na Fox. Um repórter de Minas Gerais, se chama Diego Bertozzi. Ele disse que o São Paulo, ele... Tem alguma coisa a ver com o Léo Bertozzi? Não, outro Bertozzi. É outra, a família Bertozzi rival. Mas o que ele disse é o seguinte, que o Atlético preserva esses 50% e no meio do ano tem uma cláusula que se pintar uma proposta lá de venda do Prato e o São Paulo rejeitar essa proposta de venda, o São Paulo é obrigado a comprar esses 50% do Atlético. Agora eu não entendo, porque eu ouvi dizer que o Vélez tinha 20, não sei quem mais tinha 10. Então, no acordo, do jeito que ficou estabelecido, o Vélez e o empresário, ou o grupo de empresários que detinha 10% da transação, eles ganham em cima do lucro. Ou seja, o Atlético comprou o Lucas Prato por 3 milhões de euros. Tá. Ou 3,5 de euros. Certo. Vendeu para o São Paulo, agora por 6 milhões. Eles vão lucrar em cima dos 3 milhões que houve de lucro dentro da transação. E numa possível negociação, eles têm também um percentual de 20% em cima do lucro. Ah, do lucro? Do lucro. Apenas entendi. Do lucro, não é do montante total, é do lucro. Mas mesmo assim... Ah lá, tem um detalhe, né, Sombra? Não sei se o Alê tem alguma outra informação... Não, eu tenho essa também, e que a duas coisas que pesaram muito foi a vontade do jogador em ser titular absoluto, porque lá atrás... É isso que eu até ia comentar, isso e outra coisa. Lá atrás, quando o Atlético contratou o Fred, tinha esperança ou expectativa que o Prato fosse negociado. Essa negociação não aconteceu. Se você for pensar bem, se o Atlético não traz o Fred, e ganhando uma nota, né? O Fred ganha por volta de 800 mil por mês. Deve ganhar mais que o Prato. Sim, mais. Certeza. Se não traz o Fred, hoje o Prato era jogador do Galo ainda. E eles acham que não venderiam, não. E ele tem o sonho de jogar a Copa do Mundo, por isso que ele tem que ser titular absoluto. Se ele vai pra China, de repente não vai pra seleção da Argentina. Esquecem dele, né? Eles esquecem dele e a chance dele ser titular da próxima Copa é grande, né? Isso que ele tá muito feliz. É verdade? É a mesma coisa, mano. Sim. E meus amigos, a mesma coisa com o Borja. O Borja não quis ir pra China também pelo fato de repente, ir pra Copa do Mundo, de repente. E disse que o Bausa conversou muito com ele, falando do São Paulo pra ele. Né? Tipo, disse que ele teve vai pra lá que lá é sensacional. É, vai pra lá me levou a seleção da Argentina. Né? É. Se você jogar no São Paulo, é capaz de você ainda vestir um Barcelona Real Madrid na vida. Aí quem diz que daqui um ano, dois anos o prato não pode ser vendido? Domênico, tem dúvida? O Douglas foi pra onde? Aí te vendeu o Douglas? Eu duvido que o prato vá pra um Barcelona depois de velho. Duvido. Porra, o Barcelona não. É mais fácil um prato depois de velho. É mais fácil o Borja aí do que o prato, gente. Não, é inclusive. Também. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro. Pra mim, hoje, a melhor. A melhor contratação foi o São Paulo que fez, foi o Prato. Melhor que o Jadson? Pô, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O Prato foi... Tá melhor que o quê? Ele tinha que falar isso, vai. Na minha opinião, o Prato foi a melhor contratação de um time nacional, tá? Ponto. Agora, em termos de futuro, o Borja pode ser vendido pra um time lá pode fora. Pode dar mais lucro. Se ele jogar bola no Palmeiras, esportiva, for campeão, esportiva, ele pode, ele tem chance de ir, lógico que tem chance. É 100% muito mais chance do que o Prato, ou não? 100% do Palmeiras, bom. Não, 70%. Agora vai 70%. 70%. É. Esportivo e tecnicamente, o Prato, até por já estar adaptado, parece uma melhor contratação. Em termos de projeção, em termos financeiros, o Borja parece que pode devolver para o Palmeiras, né? Como, por exemplo, o Mina, que é um jogador que já se valorizou muito. Mas eu acho que, como a gente tem conversado aqui também, que a maioria dos clubes, e eu tô falando de Brasil, não tô falando só do Campeonato Paulista, melhoraram. Se você tirar e situar aí os times do Rio Grande do Sul, o Grêmio, que perdeu jogadores importantes, o Wallace que foi negociado e o Douglas machucado, e o Internacional que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, também é um time que é difícil você imaginar muita coisa. E até o Juventude, né? Que eliminou o São Paulo na última Copa do Brasil, já caiu nessa. Mas você tira o Rio Grande do Sul, você pode ir aí, Bahia, Vitória, Sport e os grandes clubes do futebol brasileiro, todos estão melhores. Melhorou, né? Então é uma acho boa notícia. Acho que o notícia. Grêmio perdeu, né? É, dos times do Rio Grande do Sul, eu acho que... Ah, os de São Paulo foram bem melhores mesmo, né? É. Agora... Mas pega o Flamengo, tá Flamengo bom pra foi bem também. Agora... O Fluminense tem uma melhorada. Fluminense, mas o Fluminense acho que tá naquela, assim, uns garotos ainda tem que o Orejuela, é, muita aposta, né, ainda. Agora, na teoria, todos têm razão nos seus comentários. Agora a gente tem que aguardar a prática disso tudo, né? Ah, quer dizer, campo, o cara tem que chegar, o cara tem que botar o manto lá e representar. No campo. Não esqueçam, por exemplo, nós temos exemplos aí, vários. O Montijo, lembra na época? Jogou pra caramba, aí os times disputaram ele, foi pro Santos e, sabe, aí não virou aquele que era, né? Não, o pessoal esperava, né? Não era aquilo que todo mundo esperava. Foi pra China... Mas o Montijo foi bem. Ele veio do Chile pra onde? Ele tava lá em Minas, né? No Cruzeiro. No Cruzeiro, jogou pra caramba lá. Foi bem, Foi bem pra caramba, então. Aí todo mundo ele disputou. Ele saiu, não saiu? Foi pro Santos. Então, todo mundo disputou aquele Montijo. Aí ele veio pro Santos. Só que no Santos morreu. Não foi o Montijo do Cruzeiro. Então, gente, vamos esperar os caras botarem o manto, né? Só um desmentido aqui, viu, seu mano? Você verifica aí as notícias, porque essa notícia do Maicon é fake, tá? É um sitezinho de brincadeira. Pô, já sacanearam. De besteira, e você fica dando no ar. Tá não, dando não tô dando no ar. É que eu recebi no WhatsApp e eu perguntei. Se você não ouviu a minha colocação, eu falei a respeito aí. Falei, que porra de declaração é essa? Tá. Que eu recebi no WhatsApp aqui e tô perguntando pra você. Mas não falei com maldade. Não falei com maldade. Ah, só do bem. Que imagina. Porra de... Como é que foi a pergunta? Como é que foi, mano? Como é que você perguntou, mano? Eu falei, Mote, que porra de declaração é essa? Tá. Não, eu perguntei, como... eu nem me dei o luxo de ler. Eu só perguntei pra que você explicasse. Sei. O mano, então eu acreditei na sua versão. Perguntou na inocência mesmo, que eu vi no olhar dele. Eu vi a testa franzida. Há quem diga por aí que pode ter mais jogador chegando, além do Juscelino e do Prato. Pode ser. Há quem diga aí que pode estar acontecendo de chegar mais algum jogador ao São Paulo Futebol Clube, né? Mas mesmo assim, acho que agora o São Paulo consegue subir para uma segunda prateleira. Ainda não acho que ainda é time para brigar por título rapidamente, porque ele não tem o entrosamento que já tem uma base do Palmeiras, ele não tem o entrosamento como tem uma base do Santos Futebol Clube. E melhora muito. E mesmo com o Prato e a possível chegada do Juscelino, que deve ser apresentado, torcedor do São Paulo deve continuar tendo muita paciência, porque o Rogério tá pegando um negócio do zero, né? Ainda vai ver o que vai acontecer nos jogos, vai ver os jogadores que de repente ele fala assim, não, olha, Thiago Mendes, pra mim, é um cara que tem que jogar. Não, de repente ele vai descobrir que o Araruna vai ter um desempenho melhor do que o Thiago Mendes na prática. Né? Então a gente tem que Araruna acompanhar. É o moleque, né? Araruna é o moleque. Realmente o Araruna é o garoto que até entrou ontem. Tem o Shailon. Às vezes tem uns moleques que chegam. Falavam desse Araruna e comentavam. Exatamente. Né, Araruna. É Sobra, isso aí. Estão falando do Maxwell. Maxwell. Maxwell. Também ouvi um Maxwell, papo lateral esquerdo que já jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Barcelona, se eu não me engano, era do Botafogo de Ribeirão Preto. O contrato dele vence no meio do ano, mas parece que ele tem uma proposta da China também. E aí a ideia dele era... Nada de fake não, filho. Dinheiro é fake. E tá no UOL agora? Não, é fake. Tá aqui. É fake e tá no UOL. O cara acabou de pôr no UOL. Os caras falaram que é fake. Mostra pro Sombra, pra mostrar, pra focalizar. É que não é de hoje. A matéria, pelo menos, tá datada aqui no dia 2/1/2017. Mas tá no UOL. Tá no UOL aqui, ó. É, e se você entrar na barra de rolagem de busca, aqui, ó. Se acessa o UOL e tá... O UOL falou que foi adulterado aqui, ó. Invadiram a página. Ah, então tudo bem, mas que tá aqui tá, ó. Porque, ó, se você entrar pelo link do... Tá aqui, tá. Tanto que o UOL, ele desmentiu também uma matéria aí que saiu o Palmeiras lá, falando que ia ter que tomar a multa da FIFA e tudo mais. É. Eles postaram... É, porque eles colocam a campeão do mundo... Aí sim é fake. Aqui não tava na cara, né? Aí é beleza. Lógico, mas aí é uma mentira. Quando convém. Torcedor do São Paulo que ligar aqui no Estádio 97 hoje, no 32847097, e disser: eu quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar o direito de ir na torcida Estádio 97 no camarote único para a estreia do Mito no Morumbi, no Campeonato Paulista, primeiro jogo do Mito no São Paulo como técnico em casa, no estádio do Morumbi, tá bom? Então liga, temos várias vagas e você indo no camarote único, você vai curtir demais, porque é um camarote maravilhoso. Sensacional. Né? Você vai com transfer até o estádio, lá tem comida, tem bebida, conforto máximo, localização excelente, segurança, saudade. Você vai pirar, é muito bacana, tá bom? Participe, Estádio 97, liga aqui, torcedor de São Paulo, eu quero ir na torcida Estádio 97. Bacana demais, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando que também os torcedores que ligarem e disserem parabéns Estádio 97 pelos 18 anos vão ganhar o direito de ir no nosso Happy Hour na quinta-feira na Audio Club. Você ganha o direito de entrar, você não paga pra entrar, vai você e acompanhante. Aí você paga por aquilo que você quiser beber. Lógico, ou consumir, comer, né? Lá, né? Tá bom? Vai ter o cardápio lá, você escolhe o que quer comer, beber. Vai participar com a gente do Estádio 97 na Audio Club, na Francisco Matarazzo, Zona Oeste de São Paulo, perto do Palmeiras. Hoje, né? Eu vou fazer o reconhecimento do gramado lá com a Lê no Audio Club. A Cláudia Leite me ligou, falou: ah, e aí, tá de bobeira? Falei: ah, tá chovendo mesmo. A Lê é a Cláudia Leite. Não, não, o Alê é o dono da casa. Ah, tá. Alê é o dono. Ah, o Alê. Tá. Tem o Alê. Eu sou o Alê. Tem o Alê, que agora é o cliente Master VIP de lá. Sim, sim. E tem o Alê, que é o dono, um dos corintianos. Ou melhor, São Paulo. Ah, o palmeirense roxo. Ali é Verdão, tá louco. Ih, Verdão roxo. Ele é palmeirense. Não, senhor. Verdão. Bom, ele é o quê? Palmeirense. Verdão. O Alê da Audi. Comente, não. É palmeirense. O Alê da Audi, que foi o nosso primeiro patrocinador. Sim. Quando ele era dono da revista Planet Sex. Exatamente. Planet Sex. Eu já avisei o Ale que hoje, permuta, né? Hoje pode chamar a costureira que eu vou perder a linha. Você lembra quando ele mandava uma mulherada aqui pra fazer filme? Oh. E o Domênico ainda não era casado. Eu falava: porra, velhinho, eu quero aquela loira. Lembra? É verdade, Dodô. No estúdio? Eu não lembro disso. É que ele não era casado na época ainda. Isso é em 99, 2000. Não então lembro ele disso. Podia mandar... Ah, ia lá na antena. Ô, Dodô, você já fez filme adulto? Eu não lembro disso. Filme adulto. Você fez filme adulto? Dodô. Quem fez mais filme? Dodô, Oliver o Sedutor ou Alexandre Frota? Oficialmente, eu acho que o Alexandre Frota. Agora, extra-oficialmente, diz que tem uns buracos aí na Casa Pelos Verde. Pelos interiores. Uns filminhos paralelos. Filme sem filmar. E os interiores? Pô, você não sabe dar maior. Uma vez um cara aqui embaixo achou um filme de um cara que era DJ na rádio. Você não sabia que o cara fazia filme pornô. Que beleza, hein? É sério. Que beleza. Kid DJ, Kid DJ. Isso é verdade. Que beleza. Composição de renda, né, mano? Que beleza. Você tem medo, Ale? De fazer algum filminho seu, assim, que você fez alguma cã aberta e tal? Não, você tranquilo. Não abre a cã? Imagina. Eu não abro nem a Dona Encrenca, quanto mais a cã. Você é louco. Ô, mano. Oi. Ele não abre a Dona Encrenca, mas você vai abrir o FIFA Mobile agora. Opa, vamos lá. Vamos falar do FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Tá coçando aí? Tá de bobeira no metrô? Atenção vocês, fifeiros! Cadê os fifeiros? Estão aí vacilando, sem fazer nada, cara. Pega o seu smartphone agora e baixe sem pestanejar. Pestanejar é um termo bonito, né? Bonito, cara, chique, negócio. Olha. Sem pensar, sem pestanejar, sem titubear. Baixa agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Você que tá de bobeira agora na faculdade, aquele intervalo aí, então tá esperando pra entrar. Você que tá buscando aí a sua noiva no trabalho, no inglês. Você que tá esperando sua mãe aí na fila do mercado, tá segurando lugar pra ela porque essa hora o mercado tá lotado. Cara, pegue o seu smartphone e baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Você vai falar, pô, mano, começo de ano assim, passou janeiro agora, tô quebrado, tô sem grana. Não se preocupe, o jogo é de graça, o jogo é free, é um presentão da Electronic Arts pra vocês. Então não precisa nem atrasar os boletos, tá certo, da escola do teu moleque. Não precisa atrasar a pensão alimentícia que você não, tá devendo mano, pra tua pode. Ex. Cara, paga o dia porque você não vai gastar nada com o jogo. O jogo é free, tá bom? Atenção, fifeiros! Todo mundo correndo agora pra Play Store ou pra Apple Store e baixe o jogo. Baixe o jogo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você falar depois, pô, mano, me arrependi, você pode me cobrar, porque eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Esse jogo é levinho, tem apenas 100 mega, não vai travar a memória do seu celular, você não vai precisar deletar aqueles vídeos da tua festa de 15 anos, você não vai precisar deletar aquele filminho que você fez no final de semana passado aí com aquela mina que você conheceu no Tinder. Você pode deixar aí as fotos da sua família, tá certo? As fotos dos colegas de trabalho, porque esse jogo vai rodar redondo. Esse jogo vai rodar redondinho, redondinho, redondinho. O jogo é levinho, repito, tem apenas 100 mega, tá bom? E a jogabilidade é fantástica, cara. Esse jogo foi desenvolvido especialmente para smartphones, deixando o jogo muito mais dinâmico. Você vai ter como se fosse um direcional para mover o seu jogador para o lado esquerdo, o lado direito, para frente, para trás, para cima, para baixo, como se fosse no próprio videogame. Só que melhor, porque você vai estar com o seu celular jogando. E o celular você vai estar 24 horas por dia. Você vai estar ali com o celular no bolso todo o tempo que você estiver vivo. Porque o celular hoje faz parte do corpo humano. É mais um órgão, não é? É verdade, é isso mesmo. Então é muito mais legal você jogar esse FIFA online, tá certo? No FIFA Mobile da Electronic Arts no seu smartphone. E olha só que legal, hein? Se você entrar agora no site da rádio, que é 97fm.com.br/estúdio ao vivo, ou no Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, vocês podem me assistir dando um show. Dando um baile aqui, tá certo? Porque eu jogo muito esse negócio aí chamado FIFA Mobile. Esse jogo é top. Esse jogo, inclusive, vai estar no Louvre, tá certo? Você vai ver a Mona Lisa e do lado o FIFA Mobile, porque o jogo é uma obra de arte. E mandar um salve aqui pra rapaziada aí da EA Mobile, que tá marcada aí também no post do Facebook. Caso alguém queira saber ainda mais sobre o FIFA Mobile. Então, acesse aí o Facebook da rádio ou o próprio site da rádio aí do Estúdio Ao Vivo, que vocês vão me ver dando um coro nesse timinho do... Darmstadt, da Alemanha. Vou passar o carro agora, né? Eu ia falar outro termo, mas não posso porque tá no ar. Então, paga uma madeira aqui porque eu vou jogar aqui aloprando geral, porque eu sou um monstro, tá bom? É o FIFA Mobile da Electronic Arts! É só uma retificação, viu, mano? Isso é minha informação. Retifique. Diga. De fonte muito boa. Diga, Sombra. Essa informação de que o São Paulo teria obrigação de comprar os outros 50% no meio do ano. Sim. Em relação ao Galo, não procede, tá? Ah, não? Não. Porque eu tô embasado aí na informação que o repórter não, de Minas trouxe pra gente. Claro. E como tava na correria, a gente não conseguiu colher mais detalhes. Tá terminando o programa, mas ele tinha passado essa informação. Então não procede? Não tem uma cláusula no meio do ano que se houver uma proposta de compra e o São Paulo recusar, o São Paulo teria que comprar os outros 50%? Não procede, não existe. Então beleza. Não sei, no meio do ano o São Paulo não tem que comprar ninguém por 50%. Depois eu vou ver se isso existe para algum momento ou não. Ah, então tá? Beleza. Mas no meio do ano o São Paulo não tem que comprar nada de ninguém. Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. Rapaz, o melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático X-Tronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes. além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu estou falando, você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! É Nissan! Vamos ao telefone 3284-7097. Ai, tem um telefone bom também para você participar do programa através das mensagens de WhatsApp. Você grava mensagens para nós. É o 94-353-0150. 94-353-0150. Oferecimento do Extra! Você merece Extra Economia! Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan! Toca Asdrúbal! Abre o canil! Opa! Pastor alemão? Pastor alemão, é. O latido do pastor é inconfundível, né? É inconfundível. Alô! Alô! Quem fala? Wagner de Vasconcelos Reis. Ô, Wagner, tudo bom? Tudo bom, Dudu. Bom, graças a Deus. Wagner, quantos anos? 36. RG3. 36, é isso? 36. É, eu pensei que era 33. 3.6 aí, e aí? É Leis ou Reis? Reis. É Reis. É o Vagnão? Vagnão? Isso. É o Vagnão, é o do Benjamin. Que é o Wagner? Ah, o do Beija? Ah, você é o Wagner Bach? É. É o Wagner Bach. É, a pegadinha do Benja. É o Vagnão. O Vagnão já tem ficha, né, velho? É, opa, tô com saudade do meu narigudo. Vagnão, Vagnão, Reis tá louco pra brincar de xadrez. Porra, com o Benja. Ficou. Sabia? Ah, é porque é, fazer dele uma rainha e ó. Ah, sensacional! Aí mandava e comer, né? Como diz no xadrez. Ah, se der mole, o Wagner vai pra eita cima. Eita, nós. E qual que é o bairro que você mora? Parque América. Parque América. Boa. Ô, Benjinha, Parque América. Bah. Não sei. Mas, ô, amigão, você já teve êxito em salgar o Benjamin? Ou ainda não? Ah, tive nada. Tava doido pra ir no safari com ele, pra gente caçar a cobra, mas... Ai, olha a ideia desse maluco. E do jeito que ele abraçou aquele negão lá, hein, velho? Se ele te pega, hein? Ele tava te traindo com os negão lá, velho. Ele tá fugindo de mim, ele me vê, me evita. Ah, é? Tá fugindo, até minha esposa já ligou aí, conversou. É verdade, a tua esposa tentou convencê-lo. Mas a tua esposa libera você assim, velho? Pro Benjamin libera. Ah, é? Eu não tô entendendo nada. Ela que tá assiste, acontecendo. Ou filma. Ele. Você não sabe, Ale? O Vagnão. Ele gosta do Benja. Ele é apaixonado pelo Benja. Você tá brincando? Ele já veio aqui, já trouxe presente pro Benja. Já é um fetiche? É um fetiche. É, mas só e que a ele mulher quer. Dele ligou aqui e liberou ele pro Benja. Tá de brinco. É, então ele tá querendo pegar o Benja. E eu, meu? Amigão, eu tenho medo desse Vagnão. Você não viu a foto do no nosso grande, grupo? Hein, quem é a foto no nosso grupo? Ó, oh, o Vagnão é grande, velho. Mas essa porta. Ô, amigão, de onde surgiu essa tara no Benjamin? Esse tesão todo. Ah, ele lembra um pouco o Rogério Ceni, né? Lá vem. Por causa do nariz. Então, já que o Rogério é acessível, o Benjamin é mais acessível, né? Então quem não tem como. Mas se o Rogério, se o Rogério te desse uma moral, seu objetivo era o Rogério, então. Não, o Rogério é mito, né? O Rogério é intocável. Mas tá louco, negócio... ele tá louco pra enfiar a bola no Benja, velho. É, se... você é Maria apresentador de TV, isso, esportivo. Não, essa paixão vem antes dele ir pra televisão. Ah, é? Mas, ô, amigão, se o Benja te mandasse um nude, já tava de bom tamanho ou não? Não, lógico que não. Uma virilha, pô. Não, no meu interesse são as nádegas. Mas é bunda de urso, eu vou te falar. Mas, ó, amigão, deixa eu te perguntar então. O bagulho é o seguinte: aí o Benja, numa dessa o Benja topa. Aí ele fala: beleza, eu agora vou ser o carro, mas depois eu quero ser o frentista. Você toparia? Aí vai, ia ter que ter muito vinho. Mas você ia deixar? Não ia deixar, não. Ia ter que conversar muito. Não, mas se ele te pusesse essa condição. Bem cantadinho depois do shopping, acho que ele vai, hein? Vai. Se ele te dissesse assim, falar, beleza, agora eu sou o carro, mas depois eu quero ser o frentista. Um carrinho de mão. Não tem como, porque o Ben já tem todo o feitio de tiazona, sabe? De quem gosta de levar. Tiazona! É isso! E a zona, mas pode falar o seguinte, é bunda de urso, viu? Ele não tem bunda, é aquela bunda reta atrás. É, e ele tem um pullover na bunda também. É bunda de urso. Não, a gente passa um creme, depila ele bem depiladinho. É, mas aí, ó, você vai ter que... Será que é salgar o cara, hein? Mas você vai ter que negociar comigo, viu? Porque eu tenho um check-in de 3 milhões ali, velho. É. Ah, é? É, é tá, pagou, e tá véio. No cofre, paguei, tá cara. Tá pagado, velho. Não, mas tá aí pagado, a gente não, faz tá uma permuta, a gente vê o que dá pra fazer. É? A gente faz uma permuta, eu faço segurança aí, não tem o problema RG? Não. Tá bom. Ah, RG libera, não libera, RG? Libera, você tá me estranhando? Você tá louco? Ué, não sei, ué, o bog é seu, você que pagou. É, e aí você fala que eu libero. Não, tá você libera a, o boga do do pra ele. A gente tem que negociar, né, Motinha? São 3 milhas, velho. Ah, RG libera pro cara, é o sonho dele, velho. Ah, não sei, vamos ver, pode ser até. Mas tua mulher não fala nada, parceiro. Pô, a mulher dele ligou aqui pra convencer o beijo. Você não lembra que ela ligou pra liberar? Não, até lembro, cara, mas... Então. É estranha a situação, né, cara? É estranho. Ah, mano... Ó, ô, mano, hoje não tem mais nada estranho, não, mano. Também não, velho. Não, a minha esposa é de boa. Ela falou, vai realizar seu sonho é esse, vai correr atrás. Cara, mas já que você vai gastar mesmo esse Vale Night, cara, gasta com a Gisele Bündchen, mano. Mas a esposa, a dona encrenca, vai assistir esse... Ah, lógico, né? Vai ver, não? Vai ter que gravar, né? Ela cara, vai... que filme de terror, cara. Vai passar live no Facebook. Caramba, hein? Vai ganhar seguidor, hein? Porra, já pensou, velho? Um live do Benja liberando? Mas eu não sei uma parte. O Benja, ele concorda com esse assédio? Adora, pô. É que ele não quer assumir, né, Ale? Ele fica assim, eu não vou falar na frente de todo mundo e tal, entendeu? Você é enrustido, pô. Você tá de brincadeira. Você tá brincando. Oh, esse aí senta mais do que... E, ô, amigão, você torce pra quim? São Paulo. Aí, e aí, gostou, velho? Prato? Ah, estamos na expectativa aí, né? Depois de tudo que passamos aí ano passado, a expectativa desse ano, aí o time, o Rogério, né, estando no comando para ver se alivia um pouco essa tensão toda que rola nos bastidores. É, então, você tá aliviando a tensão, né? Entre os bastidores ali, presidência e o time. Vamos confusão ver política, que tá uma coisa boa. É, ele entende de tudo um pouco ali, já tá familiarizado, já há anos no clube, é uma referência. Vamos torcer para que ele acalme os ânimos ali, dê mais tranquilidade, sirva até como um para-raio, né, para tirar um foco um pouco do isso ele time. Já serve, né, velho? Os caras quando chamaram ele foi para isso, na verdade. Eu acho que assim, tinha muito dessa história. Vamos usar o Rogério, porque o Rogério aí chama a atenção, protege, né, nesse sentido. Dá uma blindada no time. E eu acho que o Prato só veio por causa da eleição, velho. Ah, com certeza. Porque depois que anunciou o Pimenta, o cara falou, meu, se eu não contratar ninguém de peso, como eu falei ano passado, porque ele tinha falado em outubro, foi outubro ou novembro, né, que o Leco tinha falado, que ia trazer uma contratação de peso pro São Paulo. Ô, Mota, a política é assim. Você tem lá um governador, não tô querendo fazer alusão aqui, mas você tem um governador... Sim. Ele precisa fazer um metrô para atender determinada região. Ele está no primeiro ano de governo. Mas ele vai protelar essa obra para que o metrô fique pronto pouco antes da eleição. Sim, claro. Para ter um impacto em cima. Óbvio. Né? E não parece, talvez você fale, mas não é o torcedor que elege o presidente do clube? É verdade, não é o torcedor, é o conselheiro. É o tio mas muitos vida. Conselheiros... Ou todo conselheiro é torcedor. E boa parte dos conselheiros se movem, sim, pelo nível do time. Tem aqueles que se movem pelos agrados, tem aqueles que se movem porque vão na conversinha, e tem aqueles que sim, né? Ah, não, pô, tô gostando do time, legal, tá ganhando, beleza? Ou tem perspectiva? Eu também acho que, assim, vamos supor que não tivesse eleição agora, fosse só no fim do ano... Não sei se ia gastar essa grana aí para trazer o Prato, não. Eu também acredito. Também acho que não. Ia dar prioridade para outra situação. Também, eu acho que tinha uma situação muito confortável, porque até ali, aquele momento, há pouco tempo atrás, há 3 semanas, 4 semanas atrás, não havia um nome de consenso de oposição tão forte como o Pimenta. Mas existe um consenso de oposição em relação ao Pimenta? Para mim, ele é o candidato da oposição, não existe outro candidato. Existe esse consenso? Não sei, já ouvi dizer diferente, viu? Ah, é isso. Já ouvi dizer diferente que nem todo mundo que é da oposição gostou do né? Pimenta. Agora, ô, mas Mota, ele é um nome de peso, concorda? Agora, ô, Mota. Mas concorda, ele é um nome de peso, né? Ah, é. Isso aí é, assusta, isso, né? Sim. Agora, Mota, se tinha um teste para ser feito com relação à moral do Rogério Ceni, para saber se realmente ele era o cara nessa questão de tampar, de segurar, de ser o cara, ele passou. Porque se é um outro treinador que inventa o que ele inventou, toma de 4 num paulista, num time pequeno, meu amigo já tinha espirrado de lá, viu? Se não fosse o Rogério, vamos supor que fosse o Eduardo Batista. Ou o próprio Eduardo. Que tá no Palmeiras. O próprio, com todas essas invenções... Que chega invenções... e treina, que vai jogar assim, e joga o outro na lateral. Nossa! Né? Ou seja, não tô dizendo que são grandes invenções, né, RG? Não. Mas foi alardeado, né? E pela própria imprensa, ele passou no teste, que você vê que a imprensa, a mídia não falou nada, ninguém cornetou o Rogério. O Ale, né? Você acha que se não tivesse eleição em abril, São Paulo teria investido esses 20 milhões de reais aí no Prato? Eu acho que se não tivesse um candidato forte que nem o Pimenta, se o São Paulo não tivesse tomado do Aldax uma chapuletada logo na estreia, se não tivesse essa carência também na posição, né, que é importante, né, porque o Gilberto... É um conjunto de fatores... Se não tivesse vendido o menino... É, também, né. Isso aí pegou, a galera falou, é bom dinheiro e tal, mas a gente ficou... Achei e legal. O Gilberto fez o gol ontem, mas ninguém me tira da cabeça que foi sem querer. Ninguém me tira da cabeça. Você acha mesmo? Foi sem querer? Pra mim, ele nem olha pro gol. Ele tava querendo achar o Neilton. E aí ele pega. Eu também achei na bola que foi sem querer, Ale. E faz o gol. Na hora eu tive essa impressão. Não sei o que o bagaço do Benjamin acha, o Vagnão, mas acho que foi sem querer o gol. O que você acha, Vagnão? Foi sem querer ou foi querendo? Foi sem querer. Eu também achei. Se ele quisesse fazer aquilo, ele não fazia. Ele tem declaração falando que foi, né? Foi por querer, mas, meu... Agora, Vagnão, esse time aí do São Paulo, que pode ter uma linha aí do meio pra frente, tem dois bons zagueiros, é uma discussão que a gente pode ter, inclusive, aqui, fazendo uma comparação com os outros grandes de São Paulo, Maicon e Rodrigo Caio, se não é a melhor zaga do Campeonato Paulista. Eu acho. Eu acho que o Mina é o melhor zagueiro do Campeonato Paulista, mas acho que Rodrigo Caio é o segundo melhor e o Maicon é o terceiro melhor. Entendi. Minha opinião. Não sei como vai chegar o Kleber no Santos. No Santos. Mas eu acho que os do Corinthians são muito ruins. Eu acho que o Rodrigo... Que ruim seu furico, você é louco? assume. Eu acho que o Rodrigo Caio, o segundo melhor zagueiro. Balbuena e Pablo, você é louco? Não, Pablo parece ser de Nancy, você é louco. Mas... Joga muito. Enfim, mas ô Vagnão, ó, você pegar aí Jusilei, Thiago Mendes, Cícero, aí o Wellington Nem, Cueva e Prato... Você acha que esse time, o time titular de São Paulo, dá pra brigar aí com o Santos, com... Principalmente Santos e Palmeiras, mas também com o Corinthians? Ah, vamos ver o entrosamento deles, né? Como é que vai estar cada um, como é que eles vão se entender aí ao longo, porque o time tá se formando, né? Então, alguns desses outros times já estão jogando junto há um certo tempo, então é complicado. Início de temporada, eles vão ter que passar por muito teste ainda, vão ter que... fazer um entrosamento bem feitinho e o Rogério vai ter que administrar o ego de cada um também, né? Porque isso é complicado. Com certeza, lógico. No meio do futebol, o ego é uma coisa que... Mas eu acho que isso, com o Rogério, não vai pegar, viu, velho? Eu vou... Cara, tem muito... É, ele tem moral. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu concordo. Então, como assim? Você vai falar uma coisa? Ah, eu não tenho certeza se eu concordo com a minha própria opinião. É, tá bom. Eu acho que de 1 a 11... O São Paulo é melhor do que o Corinthians. E de 1 a 22, o Corinthians é melhor que o São Paulo. Alguém tem alguma coisa? Desculpa, não entendi. O elenco do Corinthians é melhor que o São Paulo. De 1 a 11. Ah, do São Paulo é melhor que o do Corinthians. E de 1 a 22, o Corinthians é melhor que o São Paulo. O elenco. É porque as peças que o São Paulo tem, reposição. Aquele 11 de reposição, vai estar muito na expectativa do que os moleques podem fazer. É. Porque quem são os 11 de reposição? É o Araújo... É o David, é o Lucas Shailon. Fernandes, é o Shailon, é o Foguete, é o Araruna. É molecada mesmo, né? É molecada mesmo. Aí nem a gente não sabe como é que vai se comportar, Neilton, né? Então, ou seja, pode ser que durante o transcorrer mostrem que são bons repositores. Hoje é lógico, dá pra dizer que, por exemplo, algumas peças que o Corinthians tem de banco, pelo menos no papel, são melhores. Ó, o Corinthians ele vai ter no banco Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Casim, Maicon, possivelmente aí aqueles moleques da Copa São Paulo também que jogaram aí, o Carlinhos à disposição, o Pedrinho, o Mantuan, o Marcial, o Camacho, o próprio Walter, o goleiro. Ah, o Romero, O Romero, o Speed Mendonça, se ele não for negociado com ninguém. É que garotado é sempre uma precisa reservar, né? O Corinthians tem dois times, velho. Né? Se o Corinthians jogasse sério esse Campeonato Brasileiro e pusesse os dois times, era campeão e vice. Fato. Eita! Tô botando mó fé no trabalho do Carilli, mano. Para, mano. Não precisa nem disputar mais nada. Já manda. Para, mano. A mídia antes se derrete. Digo mais, viu, Sombra? Você não acredita se fosse, que você tá falando. Ó, agora que a Regina se manifestou, lembrei. O negócio é o seguinte: é uma vergonha, cara. É uma vergonha o Santos fazer quatro partidas, as quatro primeiras iniciais, dentro da cidade de São Paulo, como se fosse mando dele. Ele pegou a Linense no jogo de abertura do Campeonato Paulista em casa. Vai pegar esse próximo jogo aí contra o Red Bull no Pacaembu, que é praticamente mando do Santos. Depois ele pega São Paulo e Ferroviária, se eu não me engano, na Vila Belmiro. Se fosse o Corinthians que jogasse quatro partidas aqui, entre Arena Corinthians e Pacaembu, tava o mundo caindo na cabeça do Corinthians. Você não acha uma vergonha isso daí? O Red Bull que vendeu o mando. Ué, você não acha uma vergonha isso daí? Vergonha. Você vai ficar deitado em cima da acomodação? Saque, não, Federação Paulista. O senhor deveria zelar pelo bem maior, seu RG número 2, esperava que o senhor levantasse a bandeira, porque o teu time tá sendo favorecido. Se o seu time tá com essa bala toda, você vai ser campeão fora ou dentro de casa. Você tá chorando porque não, não é questão disso, mas é óbvio que no Campeonato Paulista, quando você não tem aí jogos de ida e volta, sempre isso que acontece. E o Santos sempre pega o São Paulo na Vila Belmiro. Agora você virou advogado de São Paulo. Não, advogado não. Eu sou um cara justo. É verdade. Eu sou um cara justo. É isso que eu tô entendendo? O ouvinte é São Paulino, eu tô praticando a justiça aqui. A justiça não tem cor. Grande justiça. A justiça não tem time. Liga lá pra federação, seu Vagnão. O mano é nosso herói. Vagnão. Você vai então na torcida Estádio 97? Vou na torcida Estádio 97. Então, eu vou tirar umas fotos dele. Então, olha, anota aí que você tem que estar às 14h, no domingo, na rua Curumins, número 5, Cidade Jardim, tá bom? Travessa da Marginal Pinheiros, lá tem um bar onde rola o Esquenta, a reunião da galera que vai para a torcida Estádio 97, pro estádio do Morumbi. Tá ok. Beleza? Queria mandar o Sombrinha. Oi. Obrigado aí por tudo, você, o Mano. Valeu, parça. O RG, todo mundo aí, o Alê. Alô, fera. E queria deixar um abração aí especial pro Bai e pro Mota, que eles sempre, quando a gente troca mensagem assim. Cuidado, hein, Bó. Sempre me atenderam bem pra caramba. Valeu, Motinha aguenta agora, cuidado, velho. Queria também mandar um abraço pra minha esposa Kátia, que tá trabalhando. A minha filha Rafaela, os PMs Pitanga, Sanches e Nascimento, lá do Fórum de Santo Amaro. Oh. O Rogério, a Patrícia e o Israel, amigos meus. Nossa, valeu, mano. Obrigado, viu? Domingo a gente se vê. Um abraço. A estreia do mito. Valeu, mano. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Obrigado. Um abração. Abração. É isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Já tem gente mandando mensagem através do nosso... Tem uma boa aí, viu? O WhatsApp. Chegando uma boa. Não sei se fala, já galera. Chegou. Fala, galera do Estádio, beleza? Aqui é o Felipe do Jabaquara, Zona Sul. Queria fazer uma pergunta para todos aí, se possível. Todos responder. Por que que o Lucas Moura não é convocado para a seleção brasileira? O moleque tá comendo a bola, jogando pra caramba. Já tem umas duas temporadas aí. Essa principalmente, fazendo gol. Será que é porque ele não usa o cabelinho da moda e tal? Diz aí. Ah, mas eu acho que o Lucas, cara, ele tá bem lá no Paris Saint-Germain, né? A chance dele vai pintar logo mais. Ele tá bem no Paris Saint-Germain. Muito bem. Talvez um dos melhores momentos dele. Agora a gente também tem que ver que o setor que ele joga também é complicado, né? É embaçado. Né? Tem uma concorrência grande. Não pode... O concorrente dele é Neymar, é Felipe Coutinho. Mas poderia fazer parte. Douglas Costa. Mas poderia fazer parte do grupo. Assim como o Dudu difícil, também. Né? Todo mundo de vez em quando fala, pô, o Dudu vive um bom momento. Será que dá para o Dudu ser chamado para a seleção brasileira? É difícil, não dá, mano, não dá. Olha a concorrência que ele tem ali. Ah, o Lucas Moura tá na frente do Dudu. E o Lucas, pelo que tá jogando, poderia estar no grupo. Ok, pode ser, mas olha, gente, eu acho que a gente tem um técnico aí na seleção brasileira que melhor do que ninguém sabe o que faz e enxerga o que tá no mercado. Tem uma coisa que o Tite, ele é adepto, Sombra, que eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tá dando certo até o momento. O quê? Que aquele fato dele gostar do jogador, não. O jogador que ele gosta, ele chama, independentemente da situação. Mesmo se estiver na China, né, mano? Você vê ali, mesmo na China. Não, o mesmo Fagner, se não tiver, cara, bem, né? O Fagner é um jogador que não tá merecendo a convocação brasileira, pra a seleção brasileira, já faz algum tempo. Ah. Ele não vinha bem no segundo semestre do Campeonato Brasileiro, assim como o Lucas Lima também. Eu acho que o Lucas Moura aí, que tá jogando no Paris Saint-Germain, talvez numa dessa ele poderia ir até no lugar do Lucas Lima. Mas o Tite, ele tem com ele aí que ele gosta de bancar o atleta, mesmo quando o cara tá ruim, quando o cara não tá jogando bem, quando o cara vive um mau momento. Então ele vai lá e chama o maluco. O Fagner, ele frequentemente é convocado para a seleção brasileira, mesmo não vivendo o auge da forma física e técnica dele. Lucas Lima, a mesma coisa. Mas eu acho que cabe sim o Lucas aí na seleção brasileira, ou no lugar do Juliano, ou no lugar do Lucas Lima. Beleza, mais mensagens no nosso WhatsApp, no oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do estádio. Domênico tá igual mulher abandonada, velho. Por quê? Fala que ama, ama, ama, depois que o cara larga, fica reclamando. Ou vice-versa, né? Passou metade do ano falando do Instagram da FIFA, pega no Instagram da FIFA, colocando o William Bonner pra falar, e agora que a FIFA falou que não tem nada com ele, ele tá aí chorando. Esses ouvintes, não, mas não é isso. São fantásticos. É que é difícil de, às vezes, ouvir. Tem ouvinte que não consegue entender. Na verdade, como é que eu vou explicar pra ele poder entender? Porque às vezes você tem que explicar direito. Não, ele já entendeu. Não entendeu. E você também não. Argumento. Desenha, Dodô, desenha. Eu vou desenhar na lousa, como a gente desenha, diz. Desenha não, toma o gol e põe assim, a bola no meio campo. Não. Fica quietinho aí, mano, você vai entender também. Que você também não entendeu, você tá no mesmo alaia deles aí. Debutar. É a mesma coisa. Tem que desenhar na lousa, né, Alex? Então vamos desenhar. Porque assim, o Ale, presta atenção, você é um cara imparcial daqui. Sim. Da mesa, então eu vou te explicar, porque talvez... Só teu amiguinho pra puxar o saco. Então vamos lá. A FIFA vem e fala lá no Instagram deles do nosso Mundial. A FIFA, antes disso, declarou que o Palmeiras era o primeiro campeão mundial. Aí, tudo bem, declarou tudo, aquela coisa toda. Não era isso que estava escrito, não. Segundo eu mostrei pro seu, o William Bonner deu até notícia no Jornal Nacional. Ou não? Espera só um minuto, responde pra mim. O William Bonner deu no Jornal Nacional ou não? Põe aí o áudio de novo, deixa eu ouvir. Olha, de novo? Põe aí. Tem imagem. Tem imagem. Eu tenho a imagem. Pera, não acabou? Calma, vocês estão muito com pressa. Já que vocês pediram, achou que o menino arrebentou, eu vou quebrar com ele. O menino arrebentou. Não arrebentou. Então assim, aí vem depois a FIFA, RG, e fala que só valeu lá de 2000. Então assim... Então o Santos não foi, o Pelé não foi nunca campeão do mundo. O São Paulo não tem os três títulos. O Pelé foi campeão no Rio de Janeiro também. O Flamengo nunca foi campeão do mundo. O Grêmio também nunca foi. Quer dizer, nenhum desses. Quer dizer, a história foi apagada, é isso? Isso. Então, assim, aí eu perguntei aqui pro mano, que não soube me responder até agora. Onde? Porque se vale só as coisas de 2000 pra cá, o Corinthians não tem. Não, você não ouviu. Paulista, não ouviu o Corinthians não tem. Não, os brasileiros. Você não ouviu o que a FIFA disse. Esquece tudo, porque o passado pros caras não vale nada. Não é que não então, vale. Então, assim, só pra. Calma, mano. A FIFA disse que ela organizou a partir de 2000. Foi isso. Então, não quer dizer que ela... vocês têm preguiça de ler. Então, o rapaz foi... Então, você tá sendo incoerente com o rapaz. Não, mas pelo contrário. Então, assim, eu não tô falando nada. Eu só tô falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A FIFA disse o seguinte. Ela falou, a partir do ano de 2000, a FIFA passou a organizar o torneio mundial e envolvia todos os continentes. Ele ganhou um novo formato, é diferente. Agora, alegar que não valeu lá pra trás, aí é uma burrice de quem acredita. Mas a FIFA, Domênico, ela não tem como validar um negócio que não foi ela que fez. Foi isso que a FIFA colocou naquele post. Eu não sei porque gerou tanta polêmica. Não tem tanta polêmica. Mas eu não sei porque que ela falou isso, porque é ela que fez. Não foi ela que fez, tanto é que não consta no site até hoje. Simples muito assim. Os corintianos e os outros acham que não, o outro acha que sim e acabou. Não adianta. Vamos lá. FIFA falou que eu tenho que baixar a cabeça pra eles. Desculpa. Mas segue o jogo. Dá-lhe FIFA, boa. Segue o jogo, sem falatório. Lá vem o homem casado querendo beijar mim. Meu. O homem casado que é conhecido como Wagner. Ei, o cara fez gritando isso. Gritando a beijar, querendo mandando depilar. Se o Vaguinho não te pega, ele vai te matar. O homem casado que gosta de narigudo depiladão. Quero ouvir. Que licença. Uhul, chupa, beija. Sensacional. Boa, muito bom. Tem que guardar. Oh, é sensacional. E é a música que ele mais gosta. É, o homem macaco. Ele curte pra caramba. Tem que guardar essa aí, Bá. É, você tem que guardar. Ó, eu vou falar do extra e depois tem o decreto. Opa! Volta às aulas 2017 é no extra. Uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia. Presta atenção, estojo escolar xadrez por apenas R$ 4,99. Lápis de cor Cor Amor com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Caneta esferográfica Molin com 3 unidades por apenas R$ 2,69. Caderno Jude, 1 quarto, 96 folhas, brochura, capa dura por apenas R$ 2,69. Papel Seninha A4, 75 gramas, 100 folhas, várias cores, por apenas R$ 4,99. Cola escolar Tenaz, 35 gramas, por apenas R$ 2,59. E mais, tudo o que você precisa para começar o ano com a casa organizada, está no Extra. Olha aí, você tem uma caixa organizadora Flex Cristal de 29 litros, por apenas R$ 19,90, tá barato. Varal de teto, aqueles de teto 120 centímetros, 1,20 m por 56 centímetros, na marca Finlandec, por apenas R$ 39,90. Cesto telado, 60 litros, preto, por apenas R$ 19,90. E tapete para banheiro? Tem tapete para banheiro Chunk Loop da Finlandec, por apenas R$ 25,90. Então aproveite, você merece extra economia. Ainda mais agora essa volta às aulas, você encontra aí umas essas papelarias por aí, uma disparidade de preço gigante, cara. Concentra, vai tudo no extra, você vai comprar aí papel, caneta esferográfica, tudo mais barato, você vai gostar demais, tá bom? Mas agora é hora! Opa! É hora do decreto! Decreto! Boa, boa! Decreto! Fala, galera! Ale Oliveira no comando pra decretar e pra dizer que gente feia na balada é igual a festa em buffet infantil. Só vale a pena ir se for pra comer. Hoje, eu tô igual a motorista de ônibus circular. Fez sinal, eu paro, pego e ponho pra dentro. Nessa sexta, me chama de João Dória, porque eu quero é dar uma pintada. Então vem com o bonde de Bangu 1, com Louco Abreu, Cabral, Severó e Eike Batista. Eu e ele, a Zion. Sensacional! Sensacional! Muito bom! Você gostou do Dória aí, velho? Muito bom! Vai te dar uma pintada, velho! Vai dar pintada no moto, velho! Moto é que gosta de levar pintada, velho! Porra, Alê, muito bom. Sério, meu, você escreve essas coisas antes de dormir. Na verdade, esse o meu trabalho é simples, né? Aqui no estádio, principalmente. É tirar todo mundo do seio familiar pra colocar na teta da maldade. Tá certo. Então eu tenho a obrigação de pensar besteira durante a noite, durante o dia e trazer pro nosso ouvinte. Às vezes um chuveiro é o maior lugar pra fonte de bobagem. Pra pensar besteira, chuveiro, humano que o diga, né? Opa! É banho de 3 horas, de 4 horas, isso aí vai longe. Ah, isso aí é bom, hein? Estádio 97 aqui na Energia 97. Também tem o oferecimento de Bozano, porque depois do banho você vai passar o Bozano. Opa, com certeza, né? Aí você vai completar o serviço. Porque não adianta nada você tomar um banho lá, dar aquela escovada nas partes aí e depois sair fedido por aí. Você tá de brincadeira, mano? Tá louco, mano. Tem que usar o Bozano Extreme. É isso aí, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, tem aquele seu colega de trabalho que fede, cara. Você tem que chegar na hora que ele tiver de costas, dá uma borrifada nele. Fala, é um presente pra você. Aí você apresenta, fala, esse é o Bozena Extreme. Pra você nunca mais ficar com esse cheiro de múmia exumada que você tem, tá bom? É, moleque. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, nesse mês, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas ó, fala a frase porque vale a pena. Esse kit é top, é sensacional. Tem uma série de itens da Bozano, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, vamos a mais ouvintes no 3284-7097, tá? Oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Cachorra pilha. O Mano teve um desse. Um pincher. É, olha aí, um pincher. Ah. O Mano teve um, né, mano? Que chamava de coisa, né? Como que era? Como é que era o nome do cachorro? O coisa. Alô! Assim que é bom. Alô? Alô? Quem fala? Antônio Carlos Nascimento. Antônio Carlos Nascimento. Quantos anos, hein, Antônio? 37 anos. 3.7 RG. Sexta-feira. Sexta chegou. Testou. E aí, como é que faz? Ciclo da vida, Dodô. Qual é? Alguns para o nascimento, outros para o morrimento. E assim a vida segue. Sensacional! E outros com corrimento, né? Também. E tem os corrimentos. Ah, é perigoso. Sensacional. Tipo nariga na frente do aguilhão. Verdade. Alô? Qual que é o bairro aí, Antônio? Interlagos. Zona Sul de São Paulo. E torce pra quem? São Paulo. Tricolor Paulista. Tricolor. Campeão tudo paulista, velho. Assim, eu quero ir na torcida de Estádio 97. Aê! Boa! Só liga pra ganhar ingresso, mano. Vai lá no único, mano. É top, vai. É top. Qualquer demais, um tem cara que quer ligar, velho. Porque eu vou falar uma coisa. É, não dá. Comida, cara, eu tô tentando ligar pra vocês faz tempo. Tô com a minha esposa, meu filho aqui, minha filha aqui no carro, cara. Legal, pô. É bom que você vai ficar livre dela, né, velho? Na hora do jogo. Não. Só vai você, viu? Eles não vão. Eu vou ficar livre da minha esposa, é? É. Domingão. Não, domingo à tarde, é. Pensa uma corintiana chata. Ah, é chata? Ah. É a maioria, é o seu mané. Ah, então manda ela passear lá no Sesc Itaquera. Mano, antes de mais nada, chupa, mano, Ai, você que tá louco pra chupar, vai te chupar. Ah, que isso? Ô, juizão, ô, professor. Ô, professor. Que violência. Aí, mano, sofrendo. Cartão amarelo pra você aí. Pô, mandou um sorvete pro cara. Você que é vermelho, juiz. Esse juiz tá devagar, velho. Mano, Libertadores, hein? Mano, mandou um sorvete. E aí, Tricolor, o que você achou aí dessa história toda? O mito, agora o prato, Jusilei. Ah, show de bola, cara. Agora com o prato aí a gente vai pra frente, vai pra cima desses caras aí. Ah, é, ó, patrocínio não, né? Do Masterchef, né? Agora o São Paulo. Agora nós vamos pra cima deles. Mas o Antônio, agora... o time melhorou com a possível chegada do Jusilei, que deve ser anunciado. E do Prato, é lógico que o time melhora, né? Você tem uma defesa boa, você passa a ter volantes bons, que é o Jusilei, que seria, no caso, aí o Thiago Mendes, você passa a ter o Cícero, o Cueva. Ainda no ataque o Nen e o Prato. Ok, beleza. Como time, ok. E você considerando de 1 a 11 o São Paulo, o Santos e o Palmeiras, mesmo assim, Palmeiras e Santos, eu acho que o Palmeiras tá acima. Muito. Né? Tá. Ou seja. Sim, não dá pra comparar. Acabamos de montar 3 times aqui do Palmeiras. É. Só do Palmeiras. Então o Palmeiras, como de 1 a 11, ainda está acima. O Santos, de 1 a 11, também está acima. Melhorou um pouquinho o banco. O que aconteceu é que o Palmeiras estava com nota 90, o Santos com nota 85 e o São Paulo estava com uma nota 67. Com esses incrementos, passou para ser uma nota 80. Mas ainda acho que o Santos 85 e o Palmeiras 90. E mais. Mais entrosado. O Palmeiras tem um entrosamento. É que agora mudaram vários jogadores. Então pode perder um pouco daquele entrosamento do ano passado. Você tem a entrada do Borja. Três titulares. Bom, mas tem uma base. E o Santos, mais do que nunca, tem mais base ainda. E o Rogério ainda tem que entrosar um time. Sim. Né? Então eu acho que o torcedor de São Paulo... tem que... se antes não existia expectativa, é porque não existia entrosamento e tão pouco time. Agora tem time, mas há um entrosamento. Então tem que ter muita compreensão, paciência. Porque não é em 4 rodadas ou 5 rodadas que você acha um time. O time você pode até achar de 1 a 11, mas é a forma de jogar. Porque você pode ter uma ideia de concepção de jogo, mas precisa ver se com aqueles jogadores se aplica esse tipo de jogo. Ou tô errado, Alê, você que foi técnico? Não, eu acho que é isso, é você fazer esse encaixe. Mas se eu tiver errado, você fala. Pode falar, não, não tem medo você, não. Não, você tá, tá, é, o São Paulo tá hoje, São Paulo hoje tem de 1 a 11, cara. O São Paulo hoje tem de 1 a 11. Né? Agora já dá pra bater de frente com eles. Contra o Palmeiras, Santos. Agora, o problema é que a gente só joga na Vila Belmiro, né, cara? A gente de novo? Na casa do São Paulo, na Vila Belmiro, de novo? Não reclama, não chora. O que você... Não é questão de chorar. Vamos pro Morumbi, então... Vamos enfrentar o São Paulo lá dentro do Morumbi. Ué, mas aí é pau-pau, cara. Calma. Você já tá esquecendo todo um repertório aí de vitórias do Santos em cima do São Paulo, ultimamente, tanto no Morumbi quanto na Vila Belmiro. Calma. Isso é verdade. Calma. Muita calma nessa hora. O que o Sombra tá dizendo para você é o seguinte: o time do São Paulo melhorou muito de 1 de 1 a 11. Só tem um detalhe, né? Você tira desse banco aí, desse time... machucou um, quem é que se substitui? Saiu o Prato que chegou, quem é que você bota no lugar do Prato, a altura do Prato? Esse é o detalhe. Por enquanto nós estamos dependendo da base, né, cara? Se os jogadores da base vingarem então, bem. Aí que entra, aí você bota um moleque desse, o cara arrebenta a boca do balão, aí tudo bem, você tá coberto, entendeu? Então, mas tem que dar chance. Agora acho que no Paulista, quando pegar um time pequeno, sem ser o Audax, é claro, né? Quando a gente pegar um time pequeno, acho que tem que colocar o time da base, cara. Você não pode colocar o time da base. Não, uma peça ou outra, não é um time completo, uma peça ou outra. Você tem que formatar a coluna, porque, ó, né, o esqueleto do time ali, e aí botando, trocando aos poucos. Esses moleques, o Araújo, o Fernandes e o Shailon, a tendência é crescer se eles tiverem o Cueva e o Prato junto. Lógico. Cueva, Prato, Cícero junto. Os bons, tem que jogar com os bons. Ele sozinho não adianta. Agora, Sombra, você só errou uma vez quando você achou que estava errado. Então esse é um detalhe que eu gostaria de te corrigir. Pô, cara, que é isso? Obrigado. Olá, eu sou Ali. E o São Paulo precisa, então, pelo que vocês disseram aqui, eu concordo, do treinador manicure, né? Por quê? É aquele que trabalha bem com a base. Ah, meu Deus. Nada a ver. Mas você sabe uma coisa? Agora falta um lateral esquerdo, hein? Não digo nem que... Acho que se o Júnior Tavares vai dar certo. Acho que vai dar certo. Mas não tá pronto hoje, né? Mas é que ele não tá pronto hoje. Acho que vai ser um bom lateral esquerdo. Tem habilidade. Ele é bom jogador. Só que é o seguinte, hoje ele tá lá... Mas se ele machucar, não tem ninguém. Também tem essa, né? Não tem lateral. Mas você para pra pensar... Sombra. A própria seleção brasileira sofre com isso daí. O lateral reserva imediato aí, se o Marcelo não jogar, é o Felipe Luiz, mas que é um horror. Aí eu começo a pensar que era melhor não ter emprestado o Reinaldo e pelo menos ter o Reinaldo. Então. Pensando aí que tá. Com toda a mediocridade. Mas eu não acho ele ridículo, não, Sombra. Volto a falar aqui. A campanha que ele fez na Ponte Preta, o Reinaldo... ele deu azar no São Paulo. Assim aqui no São Paulo ele dá umas entregadas. Então, mas é que tá, Sombra, não marca se você parar pra analisar. Mano. Mas é que tá, Ale. O Rogério, que é um outro cara aí também que era jogador do São Paulo e não deu certo lá, inclusive porque foi sacaneado pelo treinador, foi jogar no Sport e o maluco se deu bem. O Rogério jogou bem no Sport, tanto é que o Sport vai comprar o cara agora no término do contrato ali em maio. Desculpa, mas o Rogério foi bem no São Paulo. Ele entrava em vários jogos, fazia gols decisivos. Rogério foi outro esquema. Ele saiu porque o Balsa não gostava dele, ou não sei que atrito que houve, não sei se no treino ele não se dedicava, o Balsa viu algo de errado ali. Ele teve alguma coisa, aí ele pediu para sair. Ali e a direção do São Paulo aceitou. Liberou. É. Pô, o cara tava entrando e fazendo o gol, porra. Pô, então, mas Rogério... a partir do momento que o cara é liberado, é porque ele não tava agradando, gente. Mas ali... Não, mas não tava agradando o técnico. Erro, mas vai saber o peso da opinião do Balsa dentro do contexto. E ali foi um erro da diretoria. Devia ter segurado o cara. Falar, ó, espera aí, alguém pra falar, fazer o meio de campo. Balsa é importante. Se o Balsa não ia ficar, eu acho que deveria ter segurado mais o cara, velho. É, faltou alguém com habilidade pra tranquilizar o moleque, falar, ó, você vai ter chance, espera um pouco. Mas talvez a direção não possa dizer você vai ter chance se o técnico não, chegou e falou, não vai. Não, o técnico ia morrer abraçado com aquele Centurion lá. Centurion, né? E outra coisa, o Balsa ficou embaçando pra falar se ia sair, se não ia sair. Também. É. Ficou lá enrolando, e não dava pra saber qual ia ser a decisão dele. Agora, que ele o moleque é meio mala aí também. Ah, não vou jogar, mentira, me vende. Ah, mas não é, porque ele tava ali, ele tava morto. Pô, inclusive, o Balsa falava o seguinte, que ele enxergava o Rogério na posição do ganso. Quer dizer... Nada a ver. Pelo amor de Deus. Aí nada a ver, né? É, olha... Aí o cara falou, pô, tô morto aqui, né, meu? Ô, Antônio, aí, ó, então você tem torcida Estádio 97 pra ir domingo. Você tem que estar às 2 da tarde na rua Curumins, número 5. Fica uma travessa da Marginal Pinheiros, mas acho que a internet é tão fácil achar tudo, né? Né? Rua Curumins, número 5, lá tem um bar. E nesse bar você vai encontrar o pessoal da torcida Estádio 97, do Camarote Único. De lá vocês vão pro Murumbi, lá você vai deixar o carro, o transfer leva vocês até o Murumbi, traz de volta, tá lá, tá bom? Você vai ter todo o conforto e lá no Único você vai ter comida, bebida, é uma maravilha. Tranquilo. Tá bom? Meu, é um prazer falar com vocês. Fiquei treinando aqui, parei o carro. É, fica tranquilo. Fica tranquilo. A emoção pra falar com vocês é enorme, cara. Vocês são de bola. Show de valeu, bola. Muito obrigado. Viu, fica tranquilo aí. Quer dizer, eu aprendi a gostar um pouco do estágio pra ver esse mano aí, cara. Esse cara é sério. Ele é corintiano. Mano é doido. Valeu, irmão. Obrigado aí. Valeu pela audiência. A minha família inteira é corintiana. Boa, isso aí. Ó. Corintiana. Eu tô tentando salvar minha filha. Eu tenho um filho, cara. Meu filho me ligou, eu tenho um filho no primeiro casamento, né? Ele me ligou pra falar que tinha virado corintiano. Eu deserdava, velho. Deserdava nada. Deserda. Você deserdaria seu filho. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Beleza. Apoia seu filho, escolheu uma boa opção de time. Imagina isso, Alê, seu teu filho te liga e fala, virei corintiano. Nossa. Meu Deus. Porque é a minha menina, né? Hã? A minha menina. Ele dá risada, velho. Obrigado, irmão. Manda um abraço pra ele. Qual que é o nome dele? Matheus. Um abraço aí pro Matheus, mano. Obrigado pela audiência, tá? A criança tá... Good weekend aí, velho. Eu tô tentando salvar minha filha, cara. Tô tentando trazer ela pra ser São Paulina. Tá bom. Manda teu filho lá pro Espírito Santo. Nada melhor do que time que ganha títulos. Se ganha títulos, é uma maravilha. Um abraço. Um tapa na carmuça pra minha esposa. Beijo pra ela. Tapa onde? Qual o nome dela? Tapa onde que você vai mandar? Tapa na carmuça. Tapa na camurça. Nessa carmurça. Na camurça. Aí tua filha vai perguntar o que é tapa na camurça. Eu quero ver você explicar, ô Tom. Aí você fala que é botar um band-aid no machucadinho. Ela deu risada. Você tem que ser rápido, não pode deixar raciocinar. As perguntas que matam, raciocinar ferrou, hein? Vai respondendo, velho. As perguntas da turma do Nescau que mata, né? E a tua mulher, gostou aí da pintada do Dória? Não entendi. Deixa que pra isso? Lá. Que isso? Deixa pra lá. Melhor deixar pra lá. Ô, juizão. Não é possível. Um abraço. Abraço, até domingo. Até domingo, valeu, até mais. Tchau, valeu, tchau. Mais, olha. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. O oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Mande você também a sua mensagem no 94-353-0150. Boa tarde, Estádio. Fernando de Mauá, São Paulino, 3 vezes campeão do mundo. Ó, vou ler agora a nota que o Corinthians soltou a respeito do caso aí do William Plot. O Corinthians vem por meio dessa nota agradecer as conversas das últimas semanas com o atacante. E ressalto que o atacante conhece nossa história e também já é mais um no bando de louco. Ei, Corinthians, eterna piada. Abraço. Piada é você, o seu ridículo. Juiz! O cara juiz! Piada é você, o seu ridículo. Inclusive, o jogador. O jogador chorou hoje na entrevista coletiva dele. Chorou. Abriu o berreiro. Ele chorou porque ele fez uma merreca pra ele. Chorou de alívio, né? Imagina, o cara chorou, RG, pensando na 9 do Corinthians que poderia ser dele. Olha, vou te falar uma coisa. O cara chorou, sabe? Porque é que nem aquele cara que falou assim, meu, eu perdi o avião e o avião escapei, caiu. Escapei, né? Escapei. Perdi o avião. Escapei. Aí o cara chora, sou abençoado. Isso é recalque, recalque do Zante. É. O negócio é o seguinte, vamos ver com o gato. Tá na cara que o jogador tá frustrado, velho. Tá. O ano dele acabou. Nossa, frustrado, o ano mano. Do cara acabou, velho. O ano do cara acabou. Acabou. Inclusive, ele tava ali numa situação ali, eu detectei ali estado de choque. Quando a ficha caiu, Domênico Gato, esse cara não é capaz de não vestir mais a camisa da Ponte Preta. Para. Verdade, o moleque falou que vocês iam pagar uma merreca pra ele. O cara ficou, mas Motinha, jogador do Corinthians, volta a falar aqui, mano. Jogador do Corinthians, ele não põe a mão no bolso pra nada. Não paga condomínio, conta de restaurante, não paga carro. O cara ganha tudo, velho. Joga no Corinthians. E a pensão, quem paga? Não paga nada, mano. Quem paga a pensão das crianças? Aí os caras arrumam um macarrão lá e dá um jeito. Mas o negócio é louco, vai preso, velho. Olha, aquele maluco lá... Quem foi que foi preso? O Bruno lá, aquele nosso cego lá, não quis pagar a pensão da menina lá e fez aquela bobagem lá. Mas o negócio é o seguinte, Domênico. Jogador do Corinthians não põe a mão no bolso pra nada, velho. Nem condomínio o cara paga, mano. Eita, tá bom, vai. Se a gente em rádio, Domênico, a gente em rádio... A gente não, eu pago, eu pago. Imagina jogador de futebol. Não, você então. O mano só paga quanto com fome. Mentira dessa aí. Mais mensagens. Fala, galera do estádio. Um abraço pra todo mundo aí, especial pro Dodô. Dodô, queria... checar uma informação, vi que a diretoria do Palmeiras está organizando uma comemoração aí pro Mundial de 51, vai ser agora no dia 30. Queria saber se você tá sabendo onde vai ser, onde que compra ingresso. Um abraço aí, tchau, tchau. Tem nada disso, que eu saiba, não tem nada disso. Dia 30 de fevereiro não tem. Isso aí é pegadinha. Dia 30 de fevereiro não tem. Vai tá festa. É, o que teve de neguinho procurando já. Aliás, a gente não comemora... A gente não comemora títulos passados. O título foi muito comemorado, aliás, não só pelo Palmeiras. Todas as torcidas praticamente do Brasil. Chicão comemorou. Sim, lógico que sim. Meu pai, que inclusive vai fazer 80 anos agora de terça-feira. Parabéns, hein? Dia 14. Vai fazer 80, velho. Vou te falar uma coisa: ser pai do Domênico não é fácil. Não é fácil. Meu pai, meu pai é a coisa mais fácil do mundo. Você tá louco? Ser pai seu? Epa, você tá louco? Não é fácil. O Chicão usa, vai. Se o Chicão fala, eu sou o pai da voz. Não é fácil. Não é fácil ser mãe do Everaldo Marques. Não sei se vocês repararam no tamanho da jaca dele. Pô, tá louco. Rapaz! Pô, aquilo ali não é uma cesariana, é uma autópsia que precisa ser feita. Ah, vocês estão loucos, pô! Não tem nem parto normal, não tem nada. Ali é só ter que abrir a mãe. Ah, vocês estão malucos. Vocês zoam assim ele, meu? Não é possível zoar assim. Que é isso, Ale? Será que ele já usou boné, Ale? Você viu que ele fez. Ele veio aqui, ele deu um show, não deu um show? Puta, deu um show. Mas nós perdemos o fone de ouvido, né? Porque ele alarga tudo. Dragou? E ele usa boné, Ale? Não, é o planetário. O molde do boné dele é planetário. Dizem que o nascimento dele foi o mesmo esquema do ovo com a galinha, né, velho? Tem que sair molinho, senão. Senão não aguenta. Daqui a pouco tem mais uma pérola do Estádio 97. Daqui a pouco mais uma pérola. Pérola! Mais uma das pérolas aqui do Estádio 97. Marquinhos. Ô, mano! Oi! Vamos falar agora de McDonald's. Opa, vamos lá, velho! Vamos lá! Saindo daqui. Agora eu falo com prazer e com certeza, né, cara? Nossa senhora, e com água na boca. Que dia que é hoje, Sombra? Hoje é sexta-feira. O famoso dia do decreto. Ah, hoje é sexta, hein? Ó, sexta-feira é dia do quarteirão com queijo, cara. Então agora eu vou pedir um negócio pra vocês agora. Vocês que estão agora no busão, vocês que estão agora no metrô, vocês que estão agora no carro de vocês. Opa. Fechem os olhos. Olhos fechem fechados. Os olhos. O cara tá no carro, memorizem. Como é que vai fechar os olhos? Então, mano? Liga o alerta. Liga o alerta e pisa no freio. Negócio é o seguinte. Fechem os olhos e memorizem. Ó, memorize um pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo. Ai, ai, ai. Tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. E mais um pão. Esse é o quarteirão com queijo, rapaziada. O quarteirão tá arrasando. Nossa senhora, esse lanche é top demais. Quarteirão por apenas R$8, cara. Com batata frita e refri, R$19,90, Motinha. É barato demais. E ó, domingo é dia de crispy bacon. Esse lanche também é fantástico, cara. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã mais um outro clássico top no McDonald's, hein? É o triplo cheeseburger. Muito bom, pelo triplo. Amor de Deus. Top. Aff, Maria. Agora, nossa, véio. McDonald's é demais, cara. É demais. Ó, vamos aos ouvintes também que são demais ou vocês querem a pérola? Acho que a pérola, interessado nessa pérola aí, né, velho? Pérola. Não sei o que é, mas vamos tentar repercutir. O que é a pérola? O que é? Vamos ver o que é a pérola. Quadro novo. O Estádio 97 traz pra você a pérola da semana. No futuro, lá na frente, o Palmeiras e o Atlético podem se enfrentar. No futuro, lá na frente. Mesmo porque um tal de futuro lá atrás não existe, né? Então fazer o quê, né? Papai do céu não foi bom com todo mundo, né? Pérola. Papai do céu não foi legal. Você é acordista, velho. Né? Esse quadro é só pra mim, então. Não, Motinha, não. Isso aí é todo mundo, velho. Pior que não vale o que você escreve no WhatsApp, senão... Olha, olha, o programa ia ser só seu. O que foi hoje? Panorama virou Paranapanema, não era? Por aí, mas... Panorama virou Paranapanema. Foi boa, foi boa. O legal é que você já garantiu duas cestas aí, né? A de hoje é teve o... Pá! Também do RG também, né? Pá. Rapaz, então, no futuro lá na frente, é demais, né? Mas é bom, Mota, é importante isso, Mota. Se não tivesse esse tipo de erro... Sabe que isso aí é um pleonasmo vicioso, né? Ah, é? É, sair pra fora. Não, subir, é um asno subir pra vicioso, cima, não é um pleonasmo. Descer pra baixo, é um pleno asno vicioso. É redundante, né? E ó, eu sei que estão pedindo a música de novo aí que rolou aí no... Música? A musiquinha lá do Denis Wagner. Já tem a música aí, porque você sabe que o Benjamin tem um amor na vida dele. Ele gosta dessa música aí. Que é o Vagnão Segurança, né? Vagnão Segurança. O cara tem uma grande paixão da vida dele é o Vagnão Segurança, que quer consumir o Benjamin. Louco pra dar uma catracada nele aí. Você tá louco. E diz que vai pro resort. E a dancinha que ele faz. Um homem casado querendo. Ele gosta da música, ele faz a dancinha. Olha lá. O homem casado que é conhecido como Vagnão. Ah, beija, segura. Beija, querendo depilar. Se o Vagnão te pega, ele vai te matar. O homem casado que gosta de narigudo depiladão. Quero ouvir. A voz vai. Dele é Denis Pagani, chupa, beija. Sensacional. Esses ouvintes, tá vendo? Muito bom, hein? Esses são os ouvintes que gravam pra gente aqui no nosso WhatsApp 94-353-0150. 94-353-0150. Vamos a mais ouvintes ao vivo no oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Vai, solta os cachorros, Asdrubal! O ouvinte do estádio é soda. Né? Cheats? Não, vocês tinham um desse aí. Que é pequenês? Pug. A Pug. Nossa, não parece. Parece. Alô! Boa noite, galera do Estádio 97. Opa! Boa noite. Boa noite, e aí, velho? Beleza? Beleza. Quem é você? Antônio José de Santana Neto. Neto? Oh. Quantos anos, ô, João? 4.9. RG. 4.9. 4.9, mas é sexta-feira, hein? É, tô pra apostar que esse bichinho é lá da Terrinha. Terrinha? É. De Feira de Santana. Feira de Santana? É. Se ele é Santana, ele é de Feira de Santana. Ah, sensacional. Aí salvou. Quer ver? Agora, RG. Pergunte. É de Feira de Santana? Não. Errei por pouco. Errou. Mas é perto, é próximo. Da onde você é? É interiorzão lá da Bahia, perto de Feira. Da onde? Perto de Feira. Qual é a cidade, bichinho? É uma cidade chamada Nova Itarana. Você acertou mesmo, hein? Eu falei que errei por pouco. Mas é bem pertinho do lado, né? Do lado. Como diz o outro lá, pega o cotovelo. Aí chega. E qual que é o bairro, hein? Jardim São Savério. São Savério, beijinho. Bah. Oi. Jardim São Salvério. Onde é, Bah? Não sei. São Salvério. Hoje a gente, o nosso Google Maps tá quebrado. Hoje não tem. Mas e aí, o time? Tricolor Paulista. Ah, Tricolor. Os caras, velho. Cara, animou, agora empolgou. Mas lá no interior da Bahia, lá você já era Tricolor ou torcia por outro lá? Sim, foi já dentro de lá já. Mas é cada vez mais, né? Os torcedores do Norte e Nordeste ganhando, querendo torcer por times do Sul e do Sudeste, né? É, muitos São Paulinos ontem no Maranhão, se fosse o Palmeiras e o Corinthians também teriam muitos torcedores, né? Do torcedor mesmo do time, né? Certo. Não é não, Antônio? Sim. Lá no pra gente lá, tinha a maioria mesmo lá era Flamengo, né? Mas eu tive um colega que veio pra cá há muito tempo e ele torcia, chegou aqui e foi torcer pro São Paulo, né? Sim. Aí retornou lá, aí falou do São Paulo, inclusive ele tinha mostrado, não deu a camisa, né? Mostrou a camisa lá e eu falei, pô. Aí eu vim pra cá, mas isso aí faz muito tempo. Quanto tempo? 86. Ah, você tá aqui desde 86? Sim. Ah, tá aí, já é paulista. Então, velho. Já é paulista. Já é, Elvis. Você já tem o nosso vermelho, branco e preto card. Já tô arraizado aqui. Já tá carimbado, velho. Tem filho aqui, casa, residência, tudo, graças a Deus. É que também, é isso aí. No passado, né, a TV aberta que passava o Campeonato Carioca. É. E hoje em dia você tem a TV por assinatura, você tem aquele que paga lá, o Premier, e aí atinge muito mais o muito mais, esse público, é verdade, né? Dissemina mais os times, os demais times, né, além do Rio. O Antônio! Oi! São Paulo fez aí uma bela contratação, hein, o Prato. Ah, velho, agora eu acho que vai, viu? É, né? Agora deu aquele gás aí que tava precisando no ataque lá, que... É que os caras perdem muito gol, né? O Chaves perde gol, o nosso outro centroavante ontem fez um gol. Até vocês falaram ainda agora aí que foi sem querer, meu, pelo amor de Deus, o cara recebeu a bola na frente, olhou pro gol, deu aquele toquinho por cima, como que ia falar que um gol desse sem querer? Pelo amor de Deus. Olha, eu achei que foi sem querer, meu. Se vira aí, velho. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi sem querer. Sabe, o cara recebe a bola. Antônio. Se vira aí, velho. Ô, Antônio, quem jogou bola sabe. O Gilberto não jogou, por isso que ele não sabe. Assim, ele não olha nenhuma vez pro gol, ele olha pro Neilton. Pega errado na bola e a bola entra no gol. Você acha que o efeito dele era cruzar a bola pro Neilton? Eu não achei que foi sem querer, não. Só, eu não achei. Ele meteu uma cavadinha no gol. Não, vou aí, tiver. Foi consciente. Cadê? Não, foi de novo lá no começo. O Ronaldinho Gaúcho. O Sérgio Lobo tá pondo na nossa transmissão online. O Ronaldinho Gaúcho, ele olhava pra um lado e tocava pro outro. Então não fala, é gênio. O nosso querido Gilberto, ele chuta, ele mete cavadinha ali, né? E olha pro Neilton e os caras falam sem querer. Ah, foi cavadinha ou foi quando ele inclinou, dava a impressão que ele ia cruzar? Ele deu uma certa movimento de cruzamento. Me deu a impressão, juro pra você. Mas acabou sendo um belo gol. Acabou sendo um belo gol. O Gilberto já foi atleta do Ale, o Ale não gostava dele. Ele saiu uma cavadinha, hein, velho. O Antônio colocava ele no banco. Agora, o Prato ele tem uma característica. Que é um jogador de definição, de presença de área. Muito bom. Muito bom. Não é o jogador de construção de jogo fora da área. Pergunta é quem é que vai construir para o Prato? Não, eu acho que quem tem que construir, lógico, é Cueva, é Cícero, é Wellington Nem. São esses jogadores. Então é muito importante agora esse meio de campo se tornar extremamente criativo e entrosado. Né? Porque amanhã, se a bola não chegar com qualidade pro Prato, que o Prato vai se deslocar para receber? Vai. O Prato vai se posicionar bem na área? Vai. Só que ele é um jogador diferente de um jogador, por exemplo, que ele ajuda a sair da área para construir jogada. Sim. Ele não é um cara que você vai falar, nossa, extremamente habilidoso. Ele é um cara de área, é um jogador de definição a gol. Sim. Então, muito importante agora é ter um meio de campo com boa criação, entrosamento, para proporcionar as chances de gol que o Prato possivelmente fará e que o Chaves e o Gilberto talvez não tenham a mesma qualidade para efetivar. Ah, mas o Prato, Sombra, do que eu vi ele no Atlético Mineiro, ele é aquele cara que ele não é estático igual o Fred, não. O Prato é aquele centroavante que ele busca volta, mais, inclusive, né? Para buscar jogo no meio campo. Se o jogo tiver difícil, ele não fica ali parado, não. É aquele cara igual o Guerreiro. O Guerreiro no Corinthians ele tinha uma característica parecida, apesar de ser o centroavante do time. Mas ele não ficava esperando bola no pé, não. Talvez eu tenha uma visão diferente, eu não sei quem pode estar certo ou errado, mas... mesmo assim, o meio de campo de São Paulo vai ter que funcionar, né? Vai ter que ser Eu acho que vocês dois têm razão. Ele é um cara que espera, sim, lá na área, mas sabe o que fazer lá dentro, e é um cara que volta e participa. É igual, é como o Ricardo Oliveira. Agora... Ele vem buscar. Se o jogo estiver amarrado demais, eu acho que ele se movimenta mais. É diferente, por exemplo, de um Aloísio, entendeu? É, que só fica ali, não sabe... O Aloísio era a meia-lua, era dele. Pivô, né? Era dele. Agora eu vou perguntar para o Antônio. Antônio? Fala. O Prato é o titular, é o 9. Chegou o 9, tá certo? certo. Beleza. O Chaves está lá. A posição original do Chaves no Boca Juniors era jogar pela ponta. Jogar pela ponta. Ele cai pela ponta mesmo, é verdade. Você acha que o Rogério vai dar uma titularidade para o Chaves como ponta? Ou você acha que o Chaves, não, ele vai brigar com o Neilton, vai brigar com o Araújo, que talvez o Chaves está assim, em nível de igualdade com o Araújo e Neilton, por exemplo. Mas pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. É certo, eu acho que o Rogerão lá, ele vai entrosar esses caras aí com o Cueva, com o Cícero. Ele vai arrumar a casa ali e eu acho que vai ajeitar tudo direitinho aí. Eu acho que o Tricolor esse ano vai dar muita alegria pra gente. E você, mano, o que você acha? Então, Sombra, eu acho que o meio-campo do São Paulo aí, cara, hoje, se ele tivesse que escalar aí todo mundo à disposição, tem que montar o meio-campo ali com o João Schmidt, com o Cícero e com o Cueva e jogar com três ali na frente, fazendo tridente ali. O Wellington nem, eu colocaria aberto o Chaves e colocaria centralizado o Prato. Pra você, o Chaves vai assumir titularidade jogando o bar pelo lado. E você... Não, quem você tirou... Quem que você tirou aí? Qual que é o teu meio campo? Você tirou o Araújo. Não, Araújo também não tá no meu. Eu colocaria o meio campo ali, o João Schmidt, o Cícero e o Cueva, e jogando ali numa linha de três mais avançada ali, do lado direito ali o Wellington Nem, na outra ponta o Chaves, e centralizado o Lucas Prato. Então, eu acho que o Jusilei vai jogar, então dois volantes, né? Jusilei, Thiago Mendes ou Schmidt, aí o Cícero de um armador central, e aí Cueva e... Cueva na frente. Cueva e o Nem pelos lados. Só que o Chaves é banco. Ah, no meu time, pra mim, ele joga menos que esse aí. Também eu até pensei em colocar o Cueva pra jogar mais adiantado, mas eu acho que o Cueva, ele rende mais quando ele pega a bola no meio campo e parte em velocidade. É, mas eu acho que o São Paulo perde muito em armação quando tem um ponta, quando tem um ponta de ponta mesmo, você entendeu? Acho que fica muito dependente. Quando é só o Cueva na armação, fica muito dependente só do Cueva pra armar. Então, mas o Cícero não é aquele volante que ele, quando o São Paulo tá atacando, que ele participa também daquela articulação ofensiva? O Cícero, ele tem essa característica também. Ele é um cara que chega bastante na frente do gol pra poder finalizar, inclusive. Ele apoia. E eu não sei, viu, mano? Eu também era meio contrário com o Eva na ponta, mas eu acho que fica muito carente de jogador no meio de armação, viu, então, cara? Mas aí você deixa só o Cícero pra armar? Não, Cícero e com o Eva e com dois volantes. A verdade ali... Jusilei e, por exemplo, Jusilei e o João Schmidt. O Jusilei e o Thiago Mendes. Eu prefiro o Jusilei e o João Schmidt, porque eu acho que o Thiago Mendes não tá legal. Eu também não tá bem. Prefiro o Jusilei e o João Schmidt. Cícero e Cueva. Mas o Sombra. Um deles caindo sempre pelo lado pra não. Sem ficar fixo na beirada. Sem, né, ficar fixo na beirada. Mas eu acho que o grande problema do futebol brasileiro é justamente isso, cara. Porque eu vejo às vezes as pessoas falando, não pode jogar, por exemplo, o Flamengo com Conca e Diego, porque eles não marcam as laterais e eles deixam os laterais sair nas costas deles. Mas eu colocaria pra jogar sim. Mas é que tá. O futebol brasileiro, Sombra, é preguiçoso, cara. É preguiçoso. Hoje o futebol moderno reza quê? Quando você tá sem a bola, você adianta a marcação e marca aquela linha ofensiva lá na frente pra forçar o erro do adversário. E quando você tá com a bola, você ataca em bloco. Quando você ataca em bloco, você não deixa, RG, um único jogador responsável pela criação do time. Porque você compacta aquelas linhas, que hoje tá na moda, né? Fala, pô, os caras jogam em linha. Então você compacta a linha e dá opção de passe. Sim. Porque a partir do momento que os jogadores estão próximos uns dos outros, você fica mais fácil. Pra justamente mas isso cansa. Mas o duro é convencer. Então, o duro jogador brasileiro colocar isso na cabeça do cara é difícil. Não, o inglês não cansa, o brasileiro cansa. O duro é convencer esses caras a fazerem essa volta. Esse que é o problema. Antônio, o Rogério veio com essas ideias iguais às que o Mano tá falando, baseado no futebol inglês, ou seja, tudo juntinho. E o que o Santos tá fazendo. O Dorival Júnior. Você acha que esse esquema de jogo o Rogério vai conseguir implementar? Não que ele não tenha capacidade, é que eu tô questionando se os caras vão fazer. Se os caras vão ter capacidade para fazer isso. Lógico. O material que ele tem em mão, né, isso quer dizer, né? Mas eu acho que ele vai conseguir sim, cara. Eu acho que ele vai dar arrumada nesse time aí. O Rogério, ele é o cara diferenciado. Ele muito inteligente, né? Ele consegue tudo que ele se propõe a fazer, até hoje ele fez muito bem. Eu acredito que ele vai arrumar a casa sim e vai estar tudo certo. Acho que a maior dificuldade do Rogério vai ser convencer os caras a fazerem isso. E quem você acha que vai ser o grande centroavante do campeonato? É o Borja, é o Prato, é o Ricardo Oliveira ou é o Jô? Eu acredito, Jô. Até pelo Jô. Fato dele já estar aqui no Brasil e já estar mais... como dizer, a gente tá adaptado. Mais, já tá adaptado. Mais no ritmo adaptado. Do futebol brasileiro, adaptado. Eu acho que é o Tato mesmo. Até porque o Ricardo Oliveira vai voltar agora, ninguém sabe como, eu, né? Eu acho que essa pergunta é mais fácil responder ao contrário. Eu acho que... Quem vai ter problema? Não quem vai ter sucesso? Eu acho que o Jô. E quem vai ter problema? Eu não acredito no Jô, velho. É mesmo, RG? Sério, cara? Não acredito, sinceramente. Eu também não, faz tempo. Peraí, isso daí mostra que vocês são anti. Que porra de anti? Inclusive, eu acho que é pau a pau. Marlon e Jô... Com Borra e Dudu. Nossa! Pau, tá lindo, meu. Para de ser. Para. Quantas vezes, peraí, quantas vezes. Tá de brincadeira. Peraí, quantas vezes Dudu. Tá certo, seu. Para. Quantas vezes aí o Dudu foi convocado lá pro prêmio Puskas, mano? Puskas. Quantas vezes aí? Quantas vezes, mano? Mas é Puskas. Você vai acreditar no Dudu. Você é campeão brasileiro. Nem que você acredita que você tá falando. Você tá maluco. Quantas vezes. Louco. Quantas vezes o Dudu esteve no primeiro programa? Você tá completamente pirado, é isso? Para que tá feio. Mano. Quantas vezes o Dudu esteve no site da FIFA? Para, mano. Tudo pra você, essa porra. Antônio. Oi. Grande abraço também, pra você. Obrigado pela audiência. Peraí, eu quero ir na estrada. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Boa, rapaz. E olha, é chique, hein? É lá no camarote único. Ê, lugar bom. Você vai comer, vai beber. Tá? Só que você vai encontrar o transfer que vai pra torcida. Você tem como anotar. Na rua Curumins, número 5. Pô, você é esperto. Tá vendo? Olha. Viu? Mano? Oi. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganha um kit top do desodorante Extreme. Ô, galera, valeu, rapaz. Eu tava de boa ligando aqui pra vocês aqui, mas quando atende, vai dar uma tremedeira da porra. Fica tranquilo. Eu quero dar os parabéns pra vocês aí pelos 18 anos. Boa, velho. E dar um abraço pra todos aí. Eu tenho bastante gente aqui, tem uns camaradas aqui do Jardim Savera que escuta vocês há muito tempo também. Eu há muito tempo, inclusive eu não me lembro o ano, mas eu já tinha ligado aí, acho que uns 10 anos atrás, aí nem me lembro. É mesmo? Sim, faz muito tempo que eu liguei aí. E agora consegui de novo. Então ele vai participar do nosso encontro lá, né? É. Eu já fui da outra vez que eu liguei, eu fui na torcida aí. Fui com e você vai querer ir no happy hour aí do estádio na quinta-feira que vem? Não, esse eu vou deixar pra outra pessoa aí. Então tá bom, beleza. Valeu. Good weekend pra você, então. Aí, e parabéns pra vocês aí. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. E falar em happy hour do estádio, agora são 19 horas e 40 minutos. Sim. Os 10 primeiros e-mails que chegarem com nome completo e RG no e-mail ba@97fm.com.br. Jesus amado! ba@97fm.com.br vão ganhar direito de ter direito de ir ao Happy Hour do estádio quinta-feira que vem na Audi Club. Gente, não é um evento aberto, não é evento que você compra ingresso na porta. Tem nada a ver. É um evento onde nós estamos convidado. Sorteando os ingressos aqui através do ar e através das nossas promoções, porque não dá para atender todo mundo que for. Infelizmente, a gente queria lotar o Pacaembu, mas infelizmente não é possível. Nossa, que arrogância, lotar Pacaembu. Mas eu acho que a gente ia lotar. Já colocamos 6 mil no Pacaembu, se o senhor quer saber. Verdade, mais que a torcida da Lusa. Se o senhor quer saber, já colocamos 6 mil no Pacaembu. Mais que jogo do Audax. E olha que a gente tava começando. E a gente tava começando, imagina agora. É verdade, Você imaginou lá o Alê no meio do gramado, lá mandando o decreto? Decreto? O Benjamin com o Vagnão? O Benjamin com o Vagnão atrás do gol? Olha quanta atração, velho, no Pacaembu. O Léo Jaime, o Marcão, Dr. Marco Aurélio Cunha, quem mais? Kleber Machado, né? Kleber Machado também jogou com a gente. Sim. O Marcão jogou Mauro na linha. Mauro Betti. É isso aí. Mauro Betti foi goleiro, não foi? Foi goleiro. Jameli. Grande Jameli. O Cássio Gabus Mendes. O cantor Léo Jaime. Não, o outro também, o baixinho lá que vem aqui. O Giliardi também tava lá, genial, né? Quem sabe a gente não faz mais um joguinho desse até o fim do ano. Oh, foi legal, viu, Ale? Foi bacana, cara. Dentro do Pacaembu. Oh, 18 os anos, mereci, hein? Os caras que criticam e falam assim, jogador não corre. Pô, um gol desse tamanho, não consegue fazer. Meu, na hora que os caras entraram em campo mesmo, os caras falam, meu, é muito grande esse gol. E aí, os caras ficam todos empolgadão, né? ficar todo empolgadão. Chegava lá na frente, não conseguia voltar pra marcar, não, velho. É, os caras ficavam tudo lá esperando. Oh, mas 18 anos merece, hein? Merece. Mas muita coisa vai acontecer durante o ano, viu? Olha, aqui tem mensagens no nosso WhatsApp. Pessoal do estádio, tudo bem? Aqui é o Felipe Mauro do Bonfiglioli. Tem uma pergunta aí pro Sombra e pro Mota. Oi. Se a gente pudesse contratar o Caleri ao invés do Prato com a mesma grana do Prato, vocês fariam isso ou vocês preferem o Prato? Um abraço, pessoal. Boa pergunta. São Paulino. Vocês estão de brincadeira, não, né, velho? Eu vou falar vocês uma coisa. Vocês estão pensando, velho? O Prato joga 10 vezes mais que o Caleri. Mas posso falar? E o Caleri é mais caro ainda. É, eu preferi o Caleri. Não, supondo hoje, o mesmo dinheiro. Não, sim, supondo hoje mesmo eu preferi o Caleri. Eu prefiro mais identificação com o jogador, mano. Identificação com a torcida, identificação com o time. Identificação você adquire com o tempo, mano. Se o cara é bom de bola, o cara adquire. Hoje, se fosse a mesma condição, a mesma coisa e tivesse à disposição, eu queria o Caleri. O Caleri passou legal pelo São Paulo, velho. Eu entendo o que o Mota tava dizendo. Acho que semanas atrás eu também dei opinião a respeito do Caleri, a favor do Caleri, mas eu vou te falar um negócio, cara. Hoje talvez a chegada do Prato tenha tido um peso diferente e psicologicamente mais ainda. Tem, Sombra, mas ele vai ter que fazer jogar o tanto quanto ou mais que o Caleri, velho. Mas é muito mais jogador, RG. O Prato conseguiu colocar o Higuaín no banco, velho. O Higuaín que é ídolo na Argentina. Não, eu entendo. Ninguém tá dizendo que não é. É um atacante da seleção argentina, entendeu? Ok, eu entendo. Mas ninguém tô falando tá dizendo que hoje. Não é. A gente, não... é que o Caleri tem uma história no São Paulo, velho. Então volta o Rogério Ceni, pô. Não, por mim, volta. Hoje a situação é a seguinte: o Prato é titular da. Não vai ser na Copa do Mundo, mas hoje é titular da seleção da Argentina e o Caleri é reserva da seleção olímpica. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por isso que eu acho que não dá pra comparar. Eu acho que não sai na mesma frase, velho. O Caleri não é mau jogador, pelo amor de Deus. É bom jogador. Não, é bom. É bom jogador, é. Agora, o que pega isso é que o torcedor de São Paulo pegou muito carinho pelo Caleri. Natural. Né? E ele retribui esse carinho também, dizendo que quer voltar, etc e tal. Então tem um fator aí muito forte. Caleri, emocional. Caleri chegou chegando, velho. Tem mensagem no nosso WhatsApp? Ô, Lele. Ô, Lala. O Prato vem aí, mas cadê o Drogba? Ai. Abraço. E chora, mano. Eu tenho uma outra assim, ó. Não. Olá, lá. Mano. Seu pai tá muito louco. Vai buscar ele no bar. Ô, juizão. Não é possível. Vai cuidar da sua vida aí, sua torpeira. Juizão. É absurdo. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Nossa, quanto ódio. E aí, Domênico, é o Felipe de Diadema. Cara, foi só o Felipe Melo falar que ia comer vivo os adversários que o São Paulo foi lá e comprou o Prato. O cara foi bem, velho. Felipe Melo falou. Não tem nada de idiota. Brincou. É verdade. Brinca porque aqui, no dia ó. Que o Felipe Melo declarou isso daí. Brinca aqui, ó. Brinca no dia aqui, que o Felipe Melo declarou isso daí. O Mota falou: quando é o clássico? Primeiro. Olha, é ridículo que um ouvinte fique incentivando o canibalismo. Isso é canibalismo. Você tá louco, pô. Isso é canibalismo. É canibalismo sem dente. Canibalismo. Ô, rapaz, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Também tem o oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Vamos trazer mais ouvintes? Vamos lá? Tem alguma informação aí, alguma coisa nova? Aconteceu de Palmeiras, de Corinthians ou nada de novo? O Palmeiras tem um buchicho aí. Buchicho. Que o Barrios. Barrios. Que é o Oliver O Sedutor, né? Ah. Fez filme nacional adulto, fez a pegadinha do João Kleber. E aí? Que ele teve uma treta monstra com o Alexandre Matos. Mas uma treta fera. Ah. Há quem diga que até acabou, foi pra amor. Cima. Foi pra cima dele. Viraram impressões acabou, digitais. Amor. Mas assim, o foi pra cima, o pegou pelo pescoço, o agrediu. Aí não dá pra não saber. Não dá pra saber. Mas que a treta foi hoje monstra. Isso? É, agora há pouco. E aí, então, a treta foi monstro. Quer dizer, a gente tá aqui especulando O Mano até falou sobre isso, né? De um elenco com muita gente e o Palmeiras tendo que emprestar alguns jogadores ou negociar alguns jogadores. Se ele pegou o Matos pelo colarinho, ele já tá no primeiro lugar da fila. Já vai. Já vai inaugurar. É que aí o prejuízo pro Palmeiras ou pra patrocinadora é que assinado, vai né? ter que pagar mais da metade do salário. Porque quem vai pagar 500 pau pelo Barres? Ninguém. Ninguém paga 500 pau. Então você tem que pagar mais da metade do salário. Mas tem uma informação pipocando, diz que pelo menos uma discussão forte eles tiveram. Uma discordância. Isso que é difícil. Tipo, alguma discordordância. É, mais ou menos por aí. É daí pra cima. O Borja que deve jogar deve poder jogar no Palmeiras é a partir de março, né, Dodô? Borja, não tem essa informação. É, no Palmeiras. Pra mim ele já ia chegar agora aí, já pra jogar. É, veja bem, olha, é o seguinte: segundo a informação do UOL, né, o Borja deve fazer só 2 jogos até abril. Caraca, por quê? Porque o clube teria inscrito já os 28 atletas pro Paulista. Verdade. E uma mudança nessa fase só pode ser feita caso um jogador para se machuque o Paulista, não dá. E não se recupere a tempo de voltar ao campeonato. Mas aí você fala, você vai machucar agora. Você pega um atestado na cena, velho. Não, mas o Tietchan tá machucado. Porque daí pra próxima fase você pode fazer 4 trocas. Então, diz que o Tietchan não entra nessa categoria. O Tietchan volta daqui 4 jogos. Ah, ele joga ainda no Paulista no... Essa é a primeira fase. Ué, mas aí, olha, acidentalmente, um jogador pode ser agredido com um bastão de beisebol. O que se prevê que o Borja... Que isso? Se prevê que o Borja vai poder ser inscrito a partir da fase das quartas de final. Porque aí 4 nomes poderão ser trocados, né? Os caras vão se preparar pra Liberta, imagina. Na Liberta entra no primeiro jogo já. É isso aí. Muito bem. Estádio 97. Vamos a mais um ouvinte? 3284-7097. Solta o bicho. Quem ligar e disser parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos, vai com a gente, com o acompanhante, no nosso Happy Hour, na quinta-feira que vem, na Áudio Club, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Foi a região mais pertinho do centro. Pertinho. Solta o bicho. Ainda temos 4 vagas para tricolores, hein? A torcida Estádio 97. Ó. Então, São Paulino, que ligar, diz eu quero ir na torcida Estádio 97, tá bom? Isso aí. Valeu, hoje é dia de tombar as latinhas. Caramba, hein? Bravo. Nossa, esse é bravo, hein, velho? Bravo, cachorro pequeno é bravo. Nervoso, ó. Os cachorrinhos pequenos é bravo, meu. Gostou. Ele falou, o Potker não veio? Como assim? É. Alô? Alô? E fala? Harry Potter. Fábio Vieira Cezena. Ô, Fábio, tudo bom? Tranquilo? Tudo bom. E com você, Domênico? Bom, tranquilo. Cezena, né? Cezena. E quantos anos? Tenho 34. 3.4, RG. Como é que fica? Você gosta, Dodô? Do quê? De bolacha de maçazena, sabe? Ah, sensacional! Muito sensacional! Muito bom! E aí salvou a hora, RG. Você jogou na Mega Cezena? Também? Eu joguei. Já jogou? E o que eu já ouvi hoje é uma Cezena de bobagens do Brasil. Mas isso a gente ouve todo dia. Jamais. Mas é muito bom, sensacional. Ô, meu velho, e qual que é o bairro aí? Viu como é bom, cara? Tá Jardim Amaralina. Amaralina? O Conquista Amaralina. Amaralina, velho. Aí, como ó. É que aquela música, gente, que tem? Amaralina. Ale canta. Não era Inaraí? Mas ele mudou. Porque deu passamos, pra fazer, né? Passamos pra Amaralina. Ah, bom. E qual que é o time? Palmeiras, Domênico. Opa, é nós! Mais uma modinha, velho. Campeão do céu. Que modinha, você tá maluco? Que modinha. Então ele tava, né, mano? Quando tava aí, que o Domênico ficava sozinho aqui, defendendo o corpo. Na época da vaca magra, onde você tava? Você não ligava aqui pro Dodô? Como não? Eu liguei aí no... Acho que ligava, tem que o Palmeiras foi classificado da Libertadores. Tá completamente maluco. Ah, é? Então desculpa aí. Lógico. Você não era aquele que comprou camisa nova só, não, né, velho? Não, lógico que não. É Palmeiras sempre, até o final. Sempre. Quantas camisas do Palmeiras você tem? Olha, tá na... Tem um monte, você mas tá no não autódromo, né, moto? É o Nelson Piquet. Nossa, não te interessa, hein? Você tá no autódromo, velho? Não, eu tô aqui na Raposo mesmo, parei o carro aqui. Pô, os caras correm assim, velho, na Raposo? É, passou um maluco aqui de moto aqui. Um doido, né, um doido. Amigo do mano, certeza. E aí, velho, chegou o Borja aí, você... O que você acha aí, esse time novo aí? Com a chegada de... Porque ó, do time o que jogou o brasileiro do ano passado... Você tem aí a inclusão de 3 jogadores que praticamente entram nesse time aí, né? E não pode ficar de fora, né? Eu duvido. Guerra. Duvido. Guerra, Felipe Melo. E duvido. Esses três não pode. Não, não vai ficar de fora, né? E bom reservas, né? Bom reservas. E o que, que você achou aí? Ah, eu achei, assim, ótimas contratações, Domênico. O Borja aí vai vir pra fazer a diferença lá no ataque, porque depender do Barrios não dá, né, Domênico? Quando o Barrios veio, eu sempre falei, meu, esse cara aí não tem a habilidade que a gente precisa, o cara perde muito gol. Pra mim, desculpa, Domênico, o valor que ele veio não paga nem a metade do passe que ele realmente tem, entendeu? Que ele joga. Então, pra mim, eu acho que o Borja aí vai fazer a função aí bem semelhante do Gabriel Jesus, que infelizmente saiu do Verdão, mas eu acredito muito nesse elenco. E sem sombra de dúvidas, viu, Domênico? Ah. Esse time aí que a gente tem aí tem um potencial aí pra poder ganhar muitos títulos esse ano aí. E passar o carro também na galinhada. Tá achando também, cala a boca, seu prego. Achando também, também tá achando. Chega, maluco, esse time vocês vão chegar aonde, ô prego? É, mano, vai chegar aonde? Tá maluco? Nossa. Vai achar nada que esse time sem vergonha aí não, Paquito. Se enxerga, maluco, vai chegar. Vamos se ganhar tudo. Se fecha na sua casinha aí, maluco. Vamos ganhar tudo, mano. É, vai, isso é verdade, não tem vamos conversa. Vamos ganhar naba, velho. Que nabo, o quê? Ô, mano, o seu time aí tá louco, viu? Você fica falando de mundial. Quem fala é a FIFA, Paquito. Saque arroba a FIFA.com, vai reclamar. Não, vai reclamar lá com o Scatino lá, seu vacilão. Vai te catar, quem fala é a FIFA, vacilão. Ô, Gizão. Vai falar com o vai lá falar com o Kojak da FIFA lá, seu prego, vacilão. Ah, juiz. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo, porra. Fala do teu timinho aí, Paquito. Tá querendo envolver o Corinthians na conversa, por quê? Você tá faltando de bolsa aí? Foi esse prego aí que começou a falar do Corinthians aí. Vacilão. Vacilão. Vai, malucão. Sacrifício é fechar amanhã, teu time fechar junto. Para, malucão. Vai, malucão. Essa noiva cadáver cancelar o patrocínio lá, seu time morre. Para, invejinha. Que isso? Começou de novo a inveja. Tá de sacanagem. Inveja do quê? O dia lá que a noiva cadáver quiser morar em Dubai, mano, acabou teu time, mano. Olha só, o mano tá morrendo de inveja aqui, velho. Cezena, deixa eu só falar, o Ale, dá uma informação, o Felipe, o assessor do Palmeiras. Informação? Ele mandou uma mensagem aqui pra mim, ele falou o seguinte, olha, informação da história da briga, ele falou, não pode ser porque o Matos está na Colômbia ainda. Não tem como brigar, né? É, então ele falou, isso aí é boato e nós estamos desmentindo aí nas redes e tal, essas histórias, porque o Matos está na Colômbia ainda, o Felipe Kruger mandou pra mim. Não sei se é boato, não. É? É, os caras são loucos pra implantar crise no Verdão, e não tem como. Tem como. Por enquanto não dá, velho, não dá. Joga em outro aí que não dá. Existe uma insatisfação, o Alexandre já deu a declaração, né? Deve ter, né? Porque os caras querem jogar, né? E agora é o seguinte, é difícil saber, inclusive, quem é o segundo centroavante do Palmeiras. Aliás, eu vou dizer, eu coloquei aqui no time... O Bigode foi contratado, então, em tese era pra jogar, né? Então, agora mas eu tenho dúvida, viu, Ale? Não, então o Bigode vai ficar na reserva. Você deve, pode ser que seja então, mas eu não reserva. Sei, não sei nem se ele é segundo, ele pode ser terceiro. Mas, ó, o Palmeiras de lado de campo, ele tem ali, ó, o William Bigode, se for colocar ele na posição mesmo que ele joga ali lado ele de campo. Ele não é centroavante. Ó, William Bigode, Roger Guedes e Keno. Sem contar aqueles outros caras lá, Regis, que pode fazer a função também. E o aí Keno tem joga ali até pra... mais pro meio também. Sim. Ah. Aí você tem ali, centralizado, você tem aí o Alexandro, você tem Barrios. O Barrios. Borja. Você tem o Borja, não, é que o Borja veio pra ser titular, né? Mas é com relação à opção reserva. Aí de banco. Você tem no mínimo aí, ó, pro lado de campo, três opções. É o Roger Guedes, o William e o Keno. Dudu. Não, o Dudu você é titular. Só reserva. Só reserva. Com relação às opções ali pra banco. Você tem só três reserva. Aí pra lado de campo e dois centroavantes ali também. É complicado, o Palmeiras aí vai ter que se desfazer de alguns jogadores, porque senão vai dar azedume ali. Quem tem que vir então agora? Falaram que o Barrios ia, mas não foi, né? Viu, até Dudu? Agora. É quem vai pagar R$1 milhão por mês pra aquele cara quem, lá? Quem, isso, quem tem que chegar aí com a toalha... Quem tem que chegar aí com a toalhinha branca, agora é o técnico, hein? Ó, vocês estão falando muito, não é nada disso, entendeu? Ah, cara, ele tem que fazer aquilo que eu falei, gente. Tem que ganhar uns 5, 6 jogadores exatamente, aí, experientes, não pode pra, deixar, pra poder ajudar ele a jornada aí. Não pode deixar a coisa aí. Virar essa zona, não, hein? O Fábio... É, mas não vai virar a zona. Obrigado pela sua participação, valeu, obrigado. Continue sempre na sintonia da energia, tá? Deixa eu só falar uma coisa, Sombra. Primeiramente, eu quero aí agradecer a participação novamente... Vocês são demais, assim, o programa, O conteúdo de vocês no rádio, assim, sensacional, diferenciado, tá? Obrigado. Então, de parabéns aí, ô Sombra. E uma outra coisa. Mano, chupa. Nossa. Que o cara mais tonto da história de 97 é você, não é o mais tonto. Nossa! Olha o ouvinte, olha o ouvinte! Ó, só pra ver como é tonto, ó, Domenico, dá uma jorrada nele. O ouvinte tá 10-0, velho. O mais tonto é o cara que ouve o programa há 15 anos e não sabe que não é da Estádio 97. É do Estádio 97, sua mula. Sua mula. Ó, é da Rádio Energia 97. Do Estádio 97, sua topeira. Deixa ele. Nossa, velho, esse maluco mora num buraco. Valeu, cara. Aí, brincadeiras à parte, vocês são fera aí, todos, tá? O Mano também? Oi? O Mano também? É fera. Ah, o Mano também. Ele tem as atrapalhadas dele aí que ele faz. Ele atrapalhado. Mas ele é gente fina, meu. Corintiano, gente tonto fina. Que o moto. Apesar da tontice, é gente fina. É gente boa, gente boa. Chupa mundo. Considera, né? Valeu, cara. Vai chupar a mandioca, rapaz. Ah, que isso, Luiz! Vai assar a mandioca. Vamos mandar um abraço pra galera aí, ó. Flávio, meu irmão Marco, Rafael Cezena, camarada Ricardo Ramos, Alexandre Mino, a todos lá da Sunset que eu trabalho. Um abraço pra todos aí. Valeu, galera. Boa. Good weekend pra você. Tchau. É nóis, valeu. Valeu, até mais, tchau, tchau. Mais, fala aí, tchau. Narigudo. Arigon, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfeira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! E volta às aulas é no Extra. Uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar nota mais alta economia. Estojo escolar xadrez por apenas R$ 4,99. Lápis de cor Cor Amor com 12 unidades, apenas R$ 4,29. Caneta esferográfica Molin com 3 unidades por apenas R$ 2,69. Caderno Jude 1 quarto, 96 folhas, brochura, capa dura por apenas R$ 2,69. Papel Seninha A4, 75 gramas, 100 folhas, várias cores por apenas R$ 4,99. Cola escolar Tenaz, essa é do meu tempo ainda, hein? 35 gramas por apenas R$ 2,59. E mais. Tudo o que você precisa para começar o ano com a casa organizada está no Extra. Caixa organizadora Flex Cristal 29 litros, você vai pagar apenas R$ 19,90. E o varal de teto? Varal de teto com 120 centímetros por 56, Finlandec por apenas R$ 39,90. Cesto telado, tá precisando de um cesto telado aí? Então olha, anota aí, 60 litros na cor preta por apenas R$ 19,90. E também tem tapete para banheiro. É o tapete para banheiro Chunk Loop da Finlandec por apenas R$ 25,90. Aproveite! Você merece extra economia! Estádio 97. Muito bem, Estádio 97 vai se encerrando por aqui. Sobraram algumas vagas aí para torcedores do São Paulo, para ir na torcida Estádio 97. Então, olha, vai lá no Twitter do Mota. Qual que é o seu Twitter, Mota? @mota97. @ quem manda a rusca. Ai, juiz! Vai lá e enche o saco dele e fala assim: eu quero ir na torcida. Ele bloqueou todo mundo, como é que a galera vai seguir? Eu não bloqueei ninguém, velho. Eu não sou dessa, eu não sou o Benjamin. Ah, você é assim. @mota97. Só vocês que eu bloqueei. Quando você dá a pitizinha, você achei que era bloqueado. Não, só vocês eu bloqueei. Estádio 97 fecha por aqui. RG, quem ganhou a camiseta Estádio 97? Fit camisetas? Ele. Antônio Carlos Nascimento. Boa, 3 de azul. Segunda, terça e quarta de semana que vem, entre 9 da manhã e 5 da tarde, para retirar a sua camiseta. Parabéns!

energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Olá, sou a Martinha, secretária estadual de Mulheres do PT. Nosso compromisso é com a igualdade entre mulheres e homens na sociedade e na política, e pelo fim da violência contra as mulheres. Você sabia que a cada 2 dias uma mulher é assassinada aqui no estado de São Paulo? Essa é a herança dos governos do PSDB. Mulher paulista, participe da política. Junte-se a nós nessa luta. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Energia. Energia. Energia 97. Agora na Energia. Here you start dancing. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. E assim a gente começa o Night Sessions dessa sexta-feira. Boa noite pra você, boa sexta-feira, né? Vamos lá. Night Sessions abre com Anderson Tomé e Alex Barantini. Love and respect. Respect. Night Sessions. Love. Respect. Respect. Love. Respect. Respect. I just want you to know that when you call me at my home, I want you to believe that. Ain't nothing here to make me tell you a lie, baby. You know my love is for real. Don't ever doubt everything I say, girl. Question, no, no, no. When answer, no, no, no. Answer, no, no, no. Request, no, no, no. Question who's got the truck. When question young as a road, another thing we share. Love. Respect. Oh,

The House Music. House Music. Night Sessions. Right. How can I learn when you walk the streets at night? Oh,